Navio Pirata 48. Compra, compra, compra. 10 de 10. Boa tarde, senhoras e senhores. Se não for tarde, azar o seu, quem liga. Estamos aqui mais uma vez reunidos em altíssima celebração, fogos de artifício e peru de Natal. Todos comemorando muito felizes e contentes, porque temos visita! Ei, caralho! Quem não curte a visita dos brothers? Todo mundo curte. Todo mundo não curte. Ninguém curte. E a visita de hoje é o senhor Marcoto! Marcolino! Aqui à minha frente, com altíssimo garbo, muita elegância e boina. E a barba que ele não fez. Rolou a votação depois da sua foto? Rolou a votação. A votação foi para deixar a barba. Então pronto, lógico, estamos cara, de acordo com a lei. Está desse jeito. Estamos arrasando. Como o senhor está? Eu estou bem, estou ótimo. Acabei de chegar de uma noite na Campus Party, que é lá que eu estou ficando, por isso estou aqui. Curtindo a barraquinha? Curtindo a barraca, colchão inflável, que é uma bosta. E internet de 50 gigas, isso é bom. É, eu acho que isso compensa todas as coisas. Podemos dizer que a barraca está armada no Campus Party? Está armada? Mas é claro! Cara, e como? Óbvio, abafa, abafa. E aqui ao meu lado, excelentíssimo nórdico Daniel W. Ponto. Eu não sou um visitante, eu estou aqui para sempre. Você falou eu igual o Chapolin. Sim, cara. Eu não sou visita. Mas tudo bem, a gente é, tipo, muito triste, é tipo, ninguém festeja quando eu venho. Droga. Porque eu venho todas as vezes. Porque eu vivo aqui pra sempre. O Vesgolino festeja toda vez que você chega. Cadê ele? Cara, é verdade. Essa pergunta não interessa ao podcast? Tá bom, então foda-se. Na verdade, ele está, eu acho que no spa no momento. O cachorro é bem mais tratado que eu jamais serei na minha vida. Spa dog. Caralho, louco. Cara. E aqui ao lado dele, eu tipo, eu tô numa cadeira que gira, então todos estão à minha frente, tá? Aqui à minha frente também, Pedro Falcão. Olá, então só pra esclarecer, ele está no spa, o Vesgolino, e na verdade é porque você tem que entender que ele é uma grande estrela, ele então é. Ele tem que cuidar daquela bela face. Da beleza. Dele, né? Concordo. Daquela cara de hambúrguer. Aquela cara de hambúrguer. Cara de burg. Cara de burg. Aquela mas cara de nave de plástico. Nave de plástico. Nave de plástico. Alguém tem uma má notícia pra comentar? É uma coisa que a gente faz aqui de vez em quando. De não vez é? Em quando. Não. É aquela. Só de vez em quando. Cara, você não tá ligado, velho. Por favor. Os manos do Charlie Brown. Invadiu a cidade. Além disso. Skate. É isso, uma conta. Nossa, a gente precisa contratar ele, então tem que tipo, é apenas... Tô sem emprego, cola aí, tamo aí. É, a hora é essa. Não, apenas... como é que quando você trampa metade do dia, é o quê? É tipo, meio período. Então, tipo, a gente contratou ele meio período e sazonal, assim, e né? Nossa, meio período sazonal. Meio sazonal. Você contratou ele um quarto do tempo, tá ligado? Contratou ele bem mais ou menos, bem mais ou menos. E, não, e realmente, mas agora acho que a gente precisa dele integralmente. Era nisso que eu queria chegar, não é pra falar aqui. Mas não, você ia falar de uma má notícia, eu não... Ah, é, a má notícia é que eu vou ser contratado, tá ligado? Como assim, Max Vivo tá sem tanto dinheiro. A gente vai contratar o Marco. E fudeu, tá ligado? Não, a má notícia, cara, é que um Power Ranger matou o brother na facada, velho. Na facada, não. Que facada não, cara, não é facada, cara. É muito mais Power Ranger que isso, cara, ele matou o brother na espadada samurai, cara. Que fique bem claro, não saiu faísca. Não saiu faísca, saiu muito sangue, provavelmente, cara. Caralho. Eu adorei colocar uma foto dele do, tipo, porque todo mundo, vários caras desenharam o Ranger vermelho do primeiro. Tipo, não é esse, tá? É outro cara, é um dos 180 Rangers vermelhos. Esclarece aí, qual Ranger que é esse? Ó, é o cara que fez o Cole, que é o Ranger vermelho do Power Ranger Wild Fury. Que no Brasil ficou como Força Animal, uma coisa assim. É a versão americana... Força Animal! Animal! Pronto, a turma da pesada. Né? É o que no caso original japonês é o Gaurenja. Uh-huh. E é isso aí, o cara meteu a espadada lá, e morreu outro isso maluco, aí, cara. Mano, tipo... Cara, pro Ranger Vermelho for life, cara. Isso aí, é, mano. Então, resolvendo as fitas na espada. Eu quero meu emprego de volta. Resolvendo os bagulhos na espada. E falam que foi um negócio meio besta, assim. Eles estavam em casa... Ele, tipo, era o roommate dele, tá ligado? Uhum. Eles estavam de boa em casa. Eles tiveram uma treta, assim. E o cara, o roommate dele falou... Eu vou invadir o seu quarto, maluco. Aí o Power Ranger Vermelho tava lá na... É, com a mina dele. Isso, no quarto, tá ligado? Aí a primeira coisa que ele pensou foi: eu vou pegar essa espada, essa katana. Já sei. E eu vou enfiar na barriga desse maluco que vai tentar entrar no meu quarto. É, eu... Cara, isso tem um nome, é memória muscular. É, ele não tem, é reflexo. Maldito monstro! Desculpa, ele tem. Você pode culpar o cara? O cara passou quanto tempo sendo Ranger Vermelho jamais, fazendo isso todo dia, jamais. Tá ligado? É tipo o começo do Apocalipse Now. Não aguento mais ficar aqui! E todo eu mundo ainda falou que o cara era gentil com o cachorro, então, gentil é verdade, com os familiares, e isso gentil foi parado... com as pessoas, e ele mandou a porra da espada no peito do cara, velho! Isso foi a coisa mais engraçada, né? Tipo, a vó dele falou, mas ele é tão gentil com o cachorro, tipo... É foda, pô. As pessoas ainda ficam surpresas com isso. É a descrição de um psicopata, tá ligado? Ele era gentil com o cachorro, gentil com os vizinhos, era uma boa pessoa e matou alguém. Tipo, todo tipo mundo quantos psicopatas não são assim, tá ligado? Eu vou matar pessoas agora? Não, tipo, mas... Não é como se o cara matou alguém, mas... Uou, como assim? Mas tipo, todo psicopata... Ele era legal com o cachorro. É, mas todo psicopata, você vê, tipo... Nunca é tipo... É, realmente, ele era um cuzão com todo mundo. Ele chutou meu cachorro outro dia, mandou a senhora de 70 anos de idade tomar no cu. Colocou fogo na lixeira. Tacou fogo na lixeira, eu esperava disso dele. Mas não, tipo, todo psicopata é a mesma coisa. Não, ele era mó gente fina, charmoso. Ele não é o vilão da Disney. Era o brother, era um psicopata. Exato, cara. Ele mora aqui do lado e mata pessoas. E gosta e de todo cachorro. Mundo tá aqui abraçando e dançando e cantando junto com ele. É. Uhum. Ele vai no karaokê e tudo. Ele é o terror dos casamentos. Eu achei mais que ele tinha uma espada. Né? Quem tipo... deixou esse cara com a espada, né? Entendeu? Tipo, ele tinha uma espada. Ele era perturbado mentalmente e tinha uma katana afiada. Então, isso porra. Que eu pergunto, não era um bagulho de mostruário. Era uma arma ali. Era uma arma branca, era uma espada. Letal, cara. Estava pronta para ser usada, entendeu? Tipo, é como lá. Se você tivesse uma arma carregada na sei lá, debaixo do seu travesseiro, tá ligado? É tipo o Tech Nine debaixo do travesseiro ali, ele tem uma katana debaixo do travesseiro. Aqui é um enfeite da minha casa. Mas olha, tipo... Assim, assassinatos à parte, convenhamos que, tipo, a partir do momento que você tem uma katana ali sentada durante, mano, não sei quanto tempo ele tem aquela bosta ali, eu acho que você pegar aquela porra pela primeira vez e de fato usar aquilo pra cortar alguém, cara, deve ser, tipo, uma sensação tanto quanto única, assim, tá ligado? Sim, tipo, caralho, eu finalmente usei isso do jeito que deveria ser usado, tá ligado? A sensação de falar, chupa essa, mãe, você falou que não ia servir pra nada. Exatamente, cara. É, exatamente. Não mata essa bosta? Não mata? Fala que não mata agora. Matei aí, o meu brother morto aqui, tá ligado? O que eu acho mais foda dessa história, do fundo do meu coração, assim. Tipo, o que acontece com os Power Rangers depois que eles fazem Power Rangers? Porque, tipo, o Blink acabou faz muito tempo. Sim. Se você for na casa do Travis, ele tem uma casa gigantesca. É. E o cara que era o Ranger Vermelho, não é nem, tipo, sei lá, amarelo, quem liga? O cara que era o Ranger Vermelho divide o apartamento com alguém, tá ligado? Então, cara. O que aconteceu, mano? Ele era tipo o Ryu do bagulho, né, cara? É, então. Sacou? Como assim ele tem um roommate? Tipo, ele não aguenta. Cara, mas eu vi outro dia uma foto da primeira Ranger Rosa, cara, tipo, tocando violão na rua, vestida de Ranger Rosa, cara. Isso foi mó deprê, velho. Isso foi maior deprê, cara. Isso foi muito deprê, cara. Tá. Cara, eu acho que o único que se deu bem ele foi o Ranger Verde, tá ligado? Que é o mais da hora de sempre, tá ligado? Ele virou lutador de MMA, participando, pelo menos... Ele tá indo pro terceiro Power Ranger que ele faz. Sério, ele fez, cara? O primeiro como com o Dragon Ranger. Sim. Fez o segundo. Quem mais tem essas informações? Ele, Trovão. Ele fez o Ranger Preto no Dino Trovão. E agora ele vai fazer, acho que, o prateado no Dino Charge, que é o que tá saindo agora, que é o baseado no Kyoryuger. O cara vai fazer pro terceiro. E ele é lutador de MMA e cara, já... Tipo, eu acho fantástico que o cara lutava contra monstros e agora ele luta contra monstros. É, não tá ligado? Tipo, monstro! É genial isso, cara. Monstro! É maravilhoso isso, cara. É impressionante, cara. O que eu posso fazer agora? Eu já sei. Bater em gente musculosa. Ele tipo, ligou a TV e falou... Peraí. Eu posso fazer isso. Isso é esporte agora? Eu fazia de graça? Eu posso ganhar dinheiro com isso também, tá ligado? É muito animal, tipo o Goku, tá ligado? Acabou o Dragon Ball, ele tá lutando MMA, tá ligado? É a mesma coisa, sabe? Caralho, vai mas o Dragon Ball no peito de um cara, tá ligado? Pois então, é, cara. Então o entra no meio, a mão dele. Desse jeito, velho. É muito bacana, cara. Então, tipo... Se você tá aí ouvindo, é ex-Power Ranger... É, se você for ex-Power Ranger, não mata seu brother com uma katana. Se você não consegue pagar o aluguel sozinho, tipo... Não faz isso. Não mate alguém, vira lutador de MMA, cara. Vira lutador de MMA. E daí você... Como assim? Ele fez três para... Quando ele volta... Ele volta como, tipo, aquele outro Ranger ou ele é como uma nova pessoa? Assim, eu nunca vou, não exato. Sei o que tá acontecendo. Eles trazem uma nova pessoa com um nome parecido e eles brincam com isso de que ele era o antigo. Por exemplo, tem uma piada no Dino Trovão. Então ele era o Tommy e agora ele é o Tony. Exato. Ele... Pior que o bagulho é assim mesmo. Uou! Aí tem uma piada no Dino Trovão que ele chega assim... Aí ele chega de verde, tá ligado? Tá não, falta. Mas você é o Power Ranger preto. Ele, droga, vou ter que mudar meu guarda-roupa de novo. Caralho, hype, velho. No meio do programa, cara. Que fita, cara. Eu acho demais que, tipo, agora ele tá todo fechado de tatu, né, cara? Vai ser muito engraçado. Tá o Rangerzão todo tatuado, tá ligado? Vai ser muito hilário, cara. É, e ele, tipo, é um dos poucos Rangers mesmo que continuam se mantendo. Tanto que vai ter o especial de sei lá quantos anos de Power Ranger. Fizeram uma roupa nova pro Ranger verde pra ele, toda boladona. É que ele sempre foi o mais da hora, tá ligado? Ele sempre foi o mais legal, cara. Tinha um... E ele é o cara mais gente boa, assim, convenção. Tem bastante vídeo dele zoando. Não mata ninguém. Não mata ninguém. Pra começar, pra começar ele é gente fina com um cachorro, tá ligado? Apesar, ele tenta bastante, mas tem um juiz envolvido. Ele é legal com o cachorro, com os amigos. Com os amigos, com os vizinhos. Isso é muito foda. A qualquer momento você pode, tipo, ah... Agora ele é um psicopata. É antes ele era uma pessoa amiga dos animais, mas agora o tempo todo ele era eu imagino um psicopata, o cara, tipo, tá na floresta, animais, vinde a mim, tá ligado? Aí vê uns pássaros, assim, pousam no ombro dele, tipo, oh, meus amigos... tipo, vamos amigo, matar um cara! Amigo das bestas, tá ligado? Cara... Mas é Ranger isso, vermelho. Amigos. Mais alguma mano disso? Ah, uma coisa que eu queria perguntar, tipo, aproveitando que o Marcoto tá aqui. Olha só. Uma coisa que, tipo, me aflige, assim. Lá vem. Hoje saiu o trailer do... Lá vem. Hoje saiu o trailer da série do Demolidor. Vocês cara, viram? É... Não vi. Eu não vi. Não tem nada. Ele usa um gorro no, que? Caralho, no que trailer, bosta. Tá ligado? Mas é uma fantasia... É uma fantasia? É uma roupa? Uniforme? É um uniforme. É um uniforme de fato que o Demolidor usava. Não é, tipo, invenção. É, no começo, quando ele acabou de ganhar os poderes, como o pai dele era boxeador, ele usava meio que essa pira de roupa de boxeador. Não, sim, mas eu... Mas assim, o que... Eu assisto Netflix e quero ver uma série. Sim. Me convencer que aquilo vai ser incrível e não um tipo, cara com um gol. Não se mostrar no trailer, eu quero um pouco mais que isso. Total. Não, sim. Mas assim, eu não assisti, mas eu apenas li... comentários e reações, assim, porque né, eu acho que é mais fácil, assim. E quais foram? E era, tipo, que é, tipo, o Batman do Nolan, assim, do Demolidor, assim. Que é, tipo, é foda. É o Greedy Reboot, né? É o Greedy Reboot do Demolidor, foda, assim. Tipo, no caso do Batman, você tem que vender um cara que é milionário e ele foi aprender artes marciais e se vestir de morcego. Exato. E, tipo, por algum... Não, eu não sei como, mas ele conseguiu. Tá, a gente acreditou. Tipo, beleza. Esse cara é sério, tá ligado? O negócio do Demolidor é que ele é cego, advogado, metrosexual e combate o crime, tá ligado? E dorme num caixão de água. Sério? Ele dorme num caixão de água. Caixão de água porque sério, é do som. Aí tem aquele filme ruim do... Quem é o cara que faz o filme ruim dele? É o... Ben Affleck. Isso. É o novo Batman. É o novo Batman. Pega a notinha ali, cara. Ó. Sente a notinha. É desse jeito. Caralho. É muito foda, mano. Tipo, como que você vai... Ah, não, eu vou totalmente vender essa de que o advogado cego e limpo vai combater o crime de gorro, tá ligado? Tipo, mano, como assim? E parece que apareceu um homem átomo, ou ele chama só átomo. Eu não sei, eu perdi a conta dos super-heróis em 2015. É. Mas ele vai aparecer o quê? No Arrow? Um negócio assim? Isso, no Arrow. E daí os caras estão tipo, ó, finalmente apareceu o uniforme do Átomo e uau, a evolução dele pra virar um herói foi demais, realmente, eles estão arrasando tipo, o que tá acontecendo? O quê? Quantas coisas de super-herói existem no momento? Vocês sabiam que tem uma série que é tipo Agentes da Shield? Sim, sabia. É tipo... Você desconhecia disso até pouco tempo? Assim, tipo... Eu fiquei sabendo algum tempo atrás. Entendi. Mas sabe uma coisa que você não tem a menor vontade de assistir? Sim, cara, tipo, eu vou te falar o seguinte, cara. Sabe qual é o maior fã de Agents of S.H.I.E.L.D. que eu conheço? Ah, a mãe do Daniel. A mãe do Daniel. Olha só. Minha mãe pira nessa porra, cara. Toda semana ela assiste essa merda. Sério? É impressionante, cara. Ela curte pra caralho. Tipo, várias vezes, às vezes ela briga, né? Sim, tipo, cara. Ei, não mexe na televisão. A gente, não, tipo... De boa. Não mexe, eu vou querer, vai passar Agents of S.H.I.E.L.D. Eu vou querer assistir, tipo... Melhor mãe. Beleza, eu tô muito parado no momento toda, em que eu toda não sei... quinta-feira que ela pega e monopoliza a televisão pra assistir essa porra. Eu não sei se isso diz muito sobre a sua mãe ou sobre Agents of S.H.I.E.L.D., sabe? É o terror da sua tipo, é, então... Curte. A minha mãe é muito, tipo... Ah, você gosta de Agents of S.H.I.E.L.D.? A minha mãe também. Seu otário. Look at this. É, tipo, você vai ver só. Mas é muito foda, tipo, o número de coisas de super-herói que, tipo, mano, é agora, esses picos de super-herói tá rolando. Cara, tem, tipo... Tem que fazer e tem que se... Now! Cara, começa a gravar. Cara, eu acho impressionante que, tipo, eles lançaram um cronograma dos próximos 5, 6 anos de todos os filmes de super-herói. Eu ouvi aquilo e falei, mano, não, velho. Tipo, o quê? Quem são essas pessoas? Então, tá ligado? Tipo, eu achei engraçado que, tipo, o Cyborg, tipo, ele vai receber, ele vai ser o último filme. Tá ligado? Tipo, ele olha o cara pode ali que parece ser interessante, o cara é um robô, tá ligado? Tipo, isso pode ser mais legal que tudo o resto. É um negão robô, cara. Tipo, eles vão fazer a porra do filme do Paul Rudd como o cara que encolhe, tá ligado? Antes dele, tá ligado? Então, tipo, mano... E do Paul Rudd, tipo, como assim? Do Paul Rudd com o Michael Douglas. Nossa, com o Michael Douglas, porque tem duas gerações do Homem-Formiga, entendeu? Vai ser porque, tipo, tem o... Eu não lembro agora o nome do primeiro Homem-Formiga. O Rick Pym, que é quem criou o... A tecnologia da parada. A tecnologia e tal. E também foi quem criou o Ultron, mas a gente não vai entrar nisso porque tá errado nessa porra. Mas ele, tipo, vai passar o poder pro segundo cara aí. Mas no caso, passar o poder é só dar uma roupa pra ele. Exato, porque o poder do Homem-Formiga é totalmente tecnológico. Tá. Qualquer um que... põe na cabeça aquela merda, encolhe e cresce. Mas ele consegue, tipo, ser brother das formigas. De todos os insetos. Ele verdade. É amigo dos animais, tá ligado? Ele é tipo ele o Aquaman trata... dos insetos. Isso, não é só em. É tipo o Dr. Dolittle, das formigas. Ele monta numa vespa e sai voando ao infinito e além, tá ligado? Entendi. Caralho. Tá, só pra saber. Alguém tá muito animado pra não. Ver Homem-Formiga, assim? Cara, eu tô eu não estou animado pra nada que vai acontecer entre agora e 2020, tá ligado? Eu quero que se fodam todos esses filmes, cara. Tipo, sério mesmo, velho. Pau no cu de todos eles, cara. Vai ter muito layer laranja e azul em todos os filmes. Cara, todos eles, velho. Vai ser escroto demais, cara. Sério, tipo, pra quê? Mas o que eu acho mais foda não é nem que, tipo, todo mundo tá nessa. Porque eu entendo, tipo, se eu tivesse dinheiro pra fazer um filme, eu também faria um sobre super-heróis agora. É o que dá grana, tá ligado? A hora é essa, a tá ligado? É que super-herói você faria filme, se você tivesse dinheiro pra fazer um filme de super-herói? Eu vou guardar essa. Quando eu tiver uma boa resposta, eu volto. Mas eu acho muito... Eu até esqueci essa pergunta tão boa que eu perdi o que eu ia falar. Ah, se fode. Tipo, realmente, sabe? Já fizeram... Tipo, porque já estragaram todos os bons, tá ligado? Estragaram tudo. Tem que pegar os heróis muito B, tá ligado? Cara, tem o Bible Man, cara. Bible Man? Você não conhece o Bible Man? Não. Puta que pariu. Bible Man é o super-herói cristão que veio para tirar as crianças do pecado. E tem o super carro dele, e tem um jogo do Bible Man, e tinha um, se não me engano, tinha um ajudante que era nerd. Cara, eu acho que eu vi isso no Something Awful, cara. Bible Man. Que ele tinha um ajudante, ele tem um sidekick negro que é muito negro. Tipo, e, ele mas é... o sidekick do Bible Man, tipo, o Bible Man, ele é tipo um padre e o sidekick não, é uma heroína, assim. Não, cara, assim. Cruz não, ele, cara, não, assim, não ele tem tipo uma roupa, tá ligado, de super-herói, assim, tá ligado. Tipo, ele vem... Ele anda com salmos pregados no peito. Se pá, eu não sei, cara, é horrível. Eu não sei. Até Shaquille O'Neal já foi super-herói, cara. É verdade, cara. Mas é verdade, né, velho? Explicando o que o Daniel falou de... Ele é muito negro. Explica. Por favor. Explica. O que ele quer dizer... Olha o né? É, porque, tipo, eu peguei isso, branco, isso ficou no ar, eu falei... Eu acho que é bom a gente trazer isso aqui pra baixo. Você é o advogado daqui, por favor. Desculpa interromper. Isso vai dar um processo. Pra não tirar isso de contexto, é que ele tipo, é um clichê muito escroto, muito escroto do que é o negro, assim, é tipo, como se o branco Ku Klux Klan falava eu sei o que é um negro, deixa ele descrever, é tá ligado? Blackface, super-heróis. Exatamente. Cara, ele é tão estereótipo do bagulho que tem uma cena que ele pega, bate num vilão e daí ele dá um passinho no Michael Jackson, assim, tá ligado? Louco! Cara, o bagulho é fantástico, cara. Aí ele vai dar uma enterrada, tá ligado? E come uma melancia e um frango. Assim. Ele manda um freestyle, tá ligado? Ele faz dança do robô. Ele dá um chute e fala, esse Jordan Air é foda mesmo, hein? É Air Jordan. Air Jordan. Air Jordan. Eu tô por dentro. O uma prova de que, se vocês não sabem, o Ezra Miller não é negro. Deixa outra pessoa escrever esse cara, né? Mas o que eu ia falar é que, tipo, não é um momento muito estranho fazer coisa de super-herói, porque, tipo, todas as coisas de super-herói que você lança, os adultos entram num debate, assim, sim, muito violento sobre se aquilo é bom ou ruim. É um debate necessário. Um negócio que é, tipo... Mano, são todos filmes de criança, sabe? Por que vocês estão fazendo isso? Não é pra você, seu cueca maldito. Não é pra você. Eu não gostei. Não é, é um filme de criança, tá ligado? O que eu acho demais é que, tipo, o que irrita os adultos que são fãs desses super-heróis é que, quando você para pra pensar, eles estão pegando o filme ali e tal e estão expondo exatamente o quão ruim as histórias são, tá ligado? Tipo, sim. Então sim. Não, mas não é tão bom assim o filme, cara, porque não era tão bom assim no quadrinho exatamente, também, tá ligado? Nunca foi tão bom, parceiro. Nunca foi tão bom, tá ligado? É um cara encolhendo e montando na formiga, tá ligado? Pois é, cara. O que você queria que acontecesse? Nunca foi tão legal, tá ligado? É o Capitão Patriota aqui lançando um escudo que volta pra mão dele porque... Exato, cara. Porque sim, parceiro. Não tem poder naquilo, é porque sim. Tipo, ele só joga e ele é muito bom em prever como ele vai jogar pra acertar, tipo, um cara e voltar pra ele. Eu acho que as pessoas deveriam simplesmente agradecer que eles decidiram ser menos preguiçosos e fazer de fato roupas, tá ligado? Ao invés de desenhar um cara pelado voando e colorir. Ele fala, não, isso é uma roupa, é um colar, tá ligado? Tipo, é nóis. Tipo, foda-se. No carnaval, assim. É, pois é, cara. Tipo, então, sei lá, mano. É uma bosta. Eu acho um tempo... Eu acho 2015 um ótimo tempo pra você estar vivo, mas é um péssimo tempo pra você estar vivo também. Porque, tipo, quando mais que adultos iam entrar na discussão de, tipo, mano, a minha época era muito melhor, esse tá ligado? Esse cara vai fazer o Batman? De, tipo, mano... Eu fui reparar nisso assistindo Tartarugas Ninja, tá ligado? Do Michael Bay. Exatamente. E, tipo, eu acabei o filme e falei assim, nossa, isso foi ruim. Mas daí eu fiquei repassando na minha cabeça os desenhos do Tartarugas Ninja e falei, mas era ruim, tá ligado? Tipo, principalmente o filme do Tartarugas Ninja. Não, o filme do Tartarugas Ninja era péssimo, tá ligado? Ninja. Mas, tipo, os desenhos do Tartarugas Ninja, tipo, beleza. Entretiam, tá ligado? Mas quando você olha pro âmago da parada, tipo, mano, tipo, é exatamente aquilo que o Michael Bay botou na tela, tá ligado? Ele tipo, não tinha o que fazer, tá ligado? Tipo, pelo menos você tem que dar crédito pro Michael Bay pelo fato de que ele deu uma certa personalidade pra cada um das tartarugas. Tipo, você olha pra tartaruga e fala assim, pô, legal, ele tá vestido de acordo com a personalidade dele, tá ligado? Tipo, isso eu achei da hora, sabe? O diretor de arte foi responsável. Exato. Por isso. Mas... Ninguém ia falar nada pro Michael Bay. É, então foda-se esse cara. Tipo, né? Pau no cu, explode ele, tá ligado? Não, e porque se você for pensar, levando pros quadrinhos das Tartarugas Ninjas que eram lá anteriormente, todas tinham o negócio vermelho lá, a bandana vermelha. Sim, sim. Só mudava a porra do poder lá, do poder. Da arma. Arma. E era isso, sabe? E acabou. Era todas iguais. E aí agora não. Por mais que eu não goste desse filme novo, porra, o Donatello lá tem uns bagulho mais tecnológico na cara. Sim, o Rafael tem uma cicatriz na cara, umas paradas do gênero. É bem louco. Pô, ela tem personalidade agora. Sim. E o Leonardo continua mais legal porque ele tem duas espadas que liga pros outros. Meu, Michelangelo tem coquinho de surfista no pescoço. Não, cara, muito o Donatello é o melhor. Estou decepcionado. É. Cara, o Donatello é bem firmeza, cara. É um nerd programador, então, gadgetistas, cara. Mas quantas espadas ele tem? Ele cria um robô e ele mata tem você. Um cabo ele, faz, passou, ele faz uma máquina de espadas, tá? Eu acho que o Van Depp já tinha falado essa teoria, tipo, o seu tartaruga ninja favorito fala muito sobre você. Olha só. É meio escroto falar isso. É meio tipo quiz da internet, mas... Eu fiz o BuzzFeed. Eu o Rafael. Mas é muito real, assim. É tipo, é muito real, cara. Eu acho. Por quê? Qual que é o seu? O Donatello. É nóis. Por quê? Eu realmente não sei. Porque não é que seja o seu favorito agora, era o seu favorito na época das tartarugas. É, então. Como que alguém não escolhe duas espadas? Cara, mas até no filme o Donatello continua meu favorito. Porque o Leonardo é muito almofadinha, cara. Vamos seguir as regras, cara. Vamos seguir as regras. Vai se fuder essa regra, cara. Mas tipo, não vamos usar as elas errado. Mas é que eu sou um samurai, não, velho. Você é uma tartaruga mutante. Você tem que matar os caras, velho. Você é um ninja. Vamos conversar, é um samurai. Você é um ninja, parceiro. Vamos começar aí. Não, mas é que honra, não sei. Pão no teu cu, velho. Tipo, até o Rafael é mais legal que ele. Ele era assim desde os desenhos, cara. Ele é tipo um samurai blackface. É, exato. Cara, ele era assim até nos desenhos, cara. Ele é tipo o samurai do Transformers. Ele é tipo o samurai do Transformers. Você tirou o último Transformers? Não. Tem, tipo, eles fizeram uns Transformers que tem cara de gente, assim. Ah, Deus. Todos os outros pareciam robôs que você fala, nossa, que bosta, velho. Eles são muito legais agora, sim, porque agora eles têm cara de gente de verdade. E daí, tipo, eles são do planeta Transformers, mas, tipo, tem um que parece francês e ele tem só sotaque francês, daí um que parece um samurai e ele fala sobre essas coisas de samurai da honra. E ele fala assim? Sério, cara? Desse jeito. Deve ser por causa do Watanabe. Cara, o Michael Bay, ele ama um blackface, né, cara? Eu lembro que no Transformers 2 tinha dois Transformerzinhos pequenos que eles eram o blackface do Michael Bay, tá ligado? Tipo, eles falavam... Tipo, que nem rappers, tá ligado? Tipo, cara, eles faziam coisa. É, era o Ed Murphy fazendo os dois, tá ligado? Tipo... É o Kenan e Kel. É, exato. Ah, vamos nessa! Eles curtiam refrigerante de laranja e tudo mais. Eu, tipo, olhava porque foi o Michael Bay, não, velho, tá ligado? Eu queria muito que tivesse um podcast com crianças falando sobre isso, porque daí a gente ia falar, tipo, ah, realmente, eu acho que ele é o público-alvo, ele sabe do que ele tá falando. Cara, vamos pegar um dia e fazer um podcast e substituir cada um de nós por crianças, tá ligado? Caralho, isso ia ser muito engraçado. Por cachorros. Por cachorros. Vai, fazendo essas... vai ser da hora. Vamos tirar uma pausa, porque chega desses assuntos de criança, a gente volta daqui a pouco pra falar sobre coisas sérias. De adultos. Muito adultos. Voltamos ao glorioso navio pirata pra falar de coisas sérias. De adultos. Pertinentes, de adultos. Pra você que é maduro, você que tá usando terno e ouvindo a gente, essa é a sua hora. Se você não queria ouvir coisas ruins, eu espero que você tenha pulado direto pra cá, porque a outra parte foi muito infantil, só agora que o bagulho é sério. A gente já falou tabela de Excel e o caralho. Com macro e tudo mais. É. Eu amo tabelas de Excel. Quem não ama? Porque eu gosto de digitar coisas e aparecer outras coisas. É muito legal. Eu gosto de fazer slides do PowerPoint para reuniões. Slides. Oh, yes. Spreadsheets. Vamos falar de... Peraí, só falar dele, é esse negócio de PowerPoint, cara. Eu trabalho na Red Bull, você não sabe. Cara, você passa lá, você fica meio surpreso o quanto o mundo é feito de PowerPoint, cara. É surreal. Quanto maior a corporação, mais PowerPoint você vê, cara. Você vê, tipo, PowerPoint brotando nas paredes, assim. Tipo, tem todo mundo só faz PowerPoint. Mas eles são PowerPoint meio chatos, assim? São, cara. As pessoas dependem muito de PowerPoint. No rolê de tradução que eu faço, eu traduzo muito PowerPoint da Google, de várias paradas, assim, tipo... E é PowerPoint, pelo menos uns 5 por mês. A galera usa... Tipo, eles se comunicam via PowerPoint, tá ligado? Eles provam o ponto deles através de PowerPoints, entendeu? Tipo, é PowerPoint. E é engraçado porque são PowerPoints de, tipo... Se não são os megalomaníacos, tipo, 100 slides, assim. São com 10 slides que você podia resolver numa conversa de WhatsApp, tá ligado? Fato. Tipo, é muito engraçado isso, cara. Mas enfim, era isso o adendo. Pode continuar. Não vamos falar de PowerPoint. Esse assunto foi tão bom que a gente vai fazer outro intervalo. Intervalo... Voltamos agora sim, pra falar do pico sério... Tokusatsu, velho! Yes. O assunto dos campeões. Yes. Eu aposto que apenas vocês acreditaram. E é pra isso que nós temos aqui o nosso convidado de hoje. Eu tô largando meu microfone, tchau, o Makoto tá com o dele e ele vai falar com vocês, beijos. Oi, eu sou o Makoto, eu estou aqui para falar sobre Tokusatsu. Olha só. Mas o Raoni ainda é meu amor. Fala aí, Makoto, vamos começar do começo. O que significa Tokusatsu? É, Tokusatsu é uma palavra que significa herói, Tokusatsu significa efeito visual. Isso. Não acredito que ele respondeu. Eu não acredito que ele respondeu isso, tipo, de improviso, assim, de, tipo, prova do Makoto, assim. Vai, Makoto, valendo! O que significa Tokusatsu? Na verdade, gramaticalmente, a palavra. É Toku e Satsu. Porque, se eu não me engano, é efeito visual ou efeito especial. É que Kamen Rider é motorista mascarado, mas. Tokusatsu. Eu acho demais que ele fala o nome original, tipo, não é Kamen Rider. É, Kamen Rider. Kamen Rider. Pra você que aprendeu a falar Tomb Raider quando eles lançaram o último. É Tomb Raider. Chupa essa. É, Tomb Raider. Tomb Raider. É costume, gente, desculpa, eu sabia. Tudo bem, não, legal. É bom ter alguém que é entendido do rolê. Porque tinha tudo. Porque tinha tudo tipo Power Ranger, mano. Tá ligado? Nave de plástico. Nave de plástico. Makotex, você assiste Tokusatsu desde quando? Desde os primórdios, igual todo mundo? Sim, eu só comecei... Só que você, tipo, é igual desenhar, assim, chega um momento que todo mundo parou, exato, menos os idiotas, tipo eu, assim. Mas com o Tokusatsu chegou um momento que você parou de, tipo, é, foda-se, vou assistir outra coisa, e daí voltou, falou, oh, esse bagulho que eu assisti antes era muito louco? Sim, rolou. Eu comecei a assistir Tokusatsu, como todo mundo, na saudosa TV Manchete, porque eu sou uma criança nerd e minha mãe não deixava eu brincar de bola na rua. E eu ficava desde os 2 anos de idade na frente da televisão assistindo TV Manchete. Porque bola é pra trouxas. Bets e bola é para trouxas. Eu acho muito que no futuro as pessoas vão achar que tipo o nome da empresa era Saudosa TV Manchete. Ninguém fala só, tipo, ah, eu assistia na Manchete. Eu, tipo, eu assistia na Saudosa TV. Ah, eu assistia, era tão bom. É canal era Saudosa Rede de Manchete. É aí que você prova qual que a Manchete era muito melhor que a Locomotion. Ninguém fala Saudosa Locomotion. Tipo, cara, o tempo falo, da Locomotion. Cara, tipo, eu olho pra trás pra época de Locomotion com uma lágrima nos olhos, cara. Sim, TV Manchete fala, eu choro balde. Não, Manchete tudo bem. Mas não. A Manchete é sim, tipo, a Saudosa TV Manchete. Sim, sim, sim. É o nome da... Mas por favor, prossiga. Eu comecei a ver na Manchete, eu tenho uma lembrança de um dia que eu fui numa locadora que ficava à frente de uma praça, lá na minha cidade de Cravinhos, e tinha uma fita cassete, uma fita VHS de Changeman. Aí eu olhei assim e falei, isso parece legal, eu devia ter uns 4 anos. Aí eu aluguei, meu pai que me alugou ainda, e foi o rolê, tá ligado? Pessoas fazendo poses e gritando e batendo em monstros de borracha, tipo... É tipo, aquilo é inegavelmente da hora, né? Não importa. Cara, é o melhor esse ano, cara. É o melhor esse ano. É foda. Não importa o quão ruim seja quando você olha e fala, mas... Isso é da hora. É louco esse bagulho. É, os caras fazendo umas poses, faíscas, tal. Qual que foi a primeira... qual que é aquela palavra? Primeira série? Vez? É, qual que foi a primeira exposição a Tokusatsu que vocês tiveram na vida de vocês? Ah, eu acho que é um negócio pré-consciência, assim, né? Tipo, eu lembro de ter assistido Jaspion e Giban e Jiraiya, assim, tá ligado? Mas não lembro a hora. Mas especificamente de grupos de, de gente colorida, especificamente. Ah, tipo, daí Tokusatsu. Foi... De gente colorida... Não, mas conta assim. Meu, cara, foi o do... Qual o nome do policiais... Cybercops. Cybercops era louco, esse foi o primeiro. Unidade Lucifer. Sim. E eu fico feliz que tenha sido isso, porque, tipo, ele não era só trabalho em equipe... Tanta pau voadoras. Não, era tipo robôs, era tipo, eu preciso de uma coisa agora. Pum, no meio saia, da rua. Saia do QG lá. Chega mais. Eu tinha, eu gostava muito, muito dessas coisas quando eu era moleque, assim. De tipo, de. Sabe, design de naves, como as coisas são por dentro. Uhum. Tipo, eu lembro que eu ficava fazendo, por exemplo, eu ficava desenhando. Um corte transversal da nave do. Da nave não, do avião dos Thundercats, por exemplo. Assim, tipo, quando era moleque, tudo soa muito melhor do que devia ser. Eu tô imaginando um bagulho muito foda, mas era, né? Eu juro pra você que era assim, ó. Eu fazia, puxava várias flechas assim, e escrevia míssil. E era isso, entendeu? Tipo, míssil, eu vou indicar míssil. Só as partes importantes. Quem quer saber do resto? Exato. Tem um míssil aqui, pô. Míssil, e acho que era turbo. Porque eu não sabia o nome do... Era só Turbo. Que era o nome do Não sabe até hoje. Continua não sabendo. Turbo. Se eu falei Turbo, vocês sabem que é Turbo. Nossa, que sabe. Todo mundo sabe. Vergonha, cara. Do Nitro. O nome do Nitro. Mas, enfim, eu não lembro mais do que eu tava falando. Do Cybercops. E, cara, me impressionou muito justamente essa parte... tecnológica da parada. Tecnologia. Assim. Isso eu achava muito, muito louco. Assim. Cybercops era bem bom mesmo. E você, Raoni, qual foi o seu primeiro Tokusatsu? Eu gostava do Cybercops porque tinha um cara que era branco e roxo e ele era tipo Ikki, tá ligado? Cara, o nome dele era Lucifer, era cara. Lucifer, era animal isso. Que louco, velho. Era muito louco. Mas eu lembrava que ele era, tipo, ele chegava quando eles estavam numa treta muito grande e daí ele salvava eles. E daí ele, tipo, ô, valeu, velho. Se não fosse você, a gente tava numa treta. Ele falava, vai tomar no seu cu. Pão no cu de todos vocês, seus merda. Você não subia. Seus otários. Ele ia embora. A gente, tipo, putz, meu, e agora? E ele soltava um raio do peito, assim, não soltava um raio. Ele tinha uma turbina no peito. Era o filho dele. Tinha uma turbina de avião. Ele tinha uma turbina. Turbina, caralho, turbina. Como que alguém turbina, fala turbo e não lembra turbina? É, você foi metade do tipo, caminho já. Turbina é o bagulho que solta o turbo, tá ligado? Não, tipo, é metade da palavra. Cara, eu lembro que quando era moleque, tipo, eu já assistia Rede Manchete lá e tudo mais, eu lembro a propaganda... Você assistiu que... o quê? Rede Manchete, a saudosa Rede Manchete. Ah, já, pô, achei que você tava errando. Esqueci o nome da falta de respeito. Droga. E daí eu lembro que, tipo, rolou uma propaganda, assim, eu acho que era logo na semana de estreia do Changeman, assim, né, e tal. E deram uma propaganda insana, daí eu ficava vendo, meu, que são esses caras, tipo, cada um deles tem uma cor e, tipo, tem um cara que é um dragão e outro que é um grifo e, tipo... Que? Eles têm um robô, tá ligado? Tipo, eles vêm do espaço gigante. Socar uns monstros e, tipo, juro pra você... Eu fiquei alucinado, passei os 3 dias até estrear aquela porra sem dormir direito, cara. E daí, tipo, estreou, eu falei, uau... Cara, a pose, é tudo que eu esperava. É tudo que eu esperava e mais, tá ligado? Tipo... A pose do Shane Griffin, sei lá, abre aquelas perninhas, abre as mãos e você fica... Caralho, isso aí... Idiota, mas é tão... É fenomenal. Vai matar alguém assim, né? Nossa, é fantástico. Era muito louco. Daí eu comecei a surtar a partir do bagulho, tá ligado? Era bem doido. Loucura, qual que era o programa que tinha a mina com voz de homem? Era o Jaspion, não era? Que? Tinha um que tinha uma mina Jaspion, com voz... Era que era a mina que o Jaspion dava uns pega ainda. Que era tipo... Era uma voz mó... Era tipo uma mina com a minha voz, tá ligado? Ei, ei Jaspion. Tudo, mas era uma voz pique Raoni, cara. Ei, cara. Jaspion. Como que é uma voz pique Vamos dar uns catos, Jaspion. Essa voz. E aí, Jaspion? Acho que não devia ter mulher pra dublar na época, tipo, tá ligado? Tipo, aquilo não fazia assim, mas em Japão. Era um cara também que fazia a voz dela? Não era, tipo, era só em mina, português. Era uma mina mesmo, só em português, cara. Não, vocês estão ligados que o Japão odeia Jaspion, né? É mesmo, cara. Por quê? Por quê? Porque sim, tipo, Jaspion é chamado de Jaspion em japonês, que é Justice Champion. Em inglês é Jaspion. Essa é outra coisa que você tem os caras que sabem das coisas. É, né? Outra é fita, outra cara. Vibe. Jaspion. Então a gente tá falando errado, faz mocota, não, cara. Em português é Jaspion mesmo, não tamo errado. Mas não é Jaspion. Foi trazido aqui. Não, mas o original em japonês é Jaspion. Deve ser Jaspion. Nave de prás, tipo. Nave de prás. aí não foi recebido bem no Japão, mas não vendeu, não, sabe, não foi pira. Caralho. Fizeram lá e a galera... Como que ele chegou aqui, tá ligado? Cara, alguém olhou, o maluco da saudosa TV Manchete deve ter olhado. É, acho que deve dar dinheiro, vou trazer. É foda que devia ser o Changeman que custava 3 conto, tá ligado? Era, é, total, cara. O que vocês têm? Eu tenho Changeman, custa 1 bilhão de cruzeiros. Putz, eu tenho 3 reais. Ah, eu tenho Jaspion aqui. Tem o Jaspion. Tem o Jaspion leva de. Explodiu, cara. Não, tem o Jaspion leva de grátis aí o Lion Man também. Lion Man, nenhum lugar, cara. Lion Man era muito louco, cara. E era mó violento o Lion Man, cara. Era mó brutalidade. Meu, vários sangues o rolê, velho. Dinamite que faz ele voar, ele entra em contato e se transforma em Lion Sim, Man. Cara, era animal a dádiva dos ninjas. Era muito mal feito, cara. Ele é a dádiva dos ninjas. Ele é a dádiva dos ninjas, cara. É o subtítulo do Lion Man, cara. A dádiva dos ninjas. Acabou de ficar mais legal ainda. Você aí feliz com o seu trampo aí de diretor criativo, tá ligado? Tá da hora aí de chupa essa. É, programador sênior, tá ligado? Redator. Pau tá no seu cu, parceiro. Aí. É tipo o... Você nunca vai fazer a dádiva dos ninjas, tá ligado? O meu sogro comprou a caixa de DVD do Jaspion. Do Jaspion não, do Jiraiya. É boa. E a espada do Jiraiya é espada olímpica, velho. Cara, era espada olímpica, velho. Tá ligado por quê? Por quê? Porque nossa, o Jaspion... Nossa, mano, é a melhor coisa desse tipo, cara aqui, como assim? Ele é o Wikipédia dos bagulhos, tá ligado? É tipo, pra mim era um negócio... Meu, os caras eles só sortearam umas coisas. Tipo, dá um nome pra essa porra, tá ligado? Espada olímpica. Espada olímpica. Foda-se. No Jiraiya tem um tipo de uma Olimpíada dos Ninjas, aonde o ninja receberia o nome de Jiraiya. Jiraiya é a alcunha, porque no, na mitologia japonesa Jiraiya não é um nome, né? É o nome do super ninja que monta na porra do sapo lá. Inclusive tem o Jiraiya no Naruto. Exatamente, que é baseado nessa mitologia. Só que... Então eles criaram esse ninja Jiraiya, que é o ninja da lenda, ninja aonde Jiraiya. A pessoa receberia esse título de ninja Jiraiya. Caralho. E a espada olímpica é espada olímpica, porque ele é o sucessor de Togakuri. Acho sim, que é Togakuri sim, mesmo. Ele fala. Que sucessor de Togakuri! Porque é a província que caralho. Ele veio. Que é a província que ele tava representando nas Olimpíadas Ninjas lá. Mano! Caralho, meu cérebro... Eu quero muito saber o que o Makoto não sabe agora, tá ligado? Cara, meu cérebro... Até onde você vai, sabe? Caralho. E ele, se não me engano, ele grita, não me arrependo, e parte o cara no meio, tá ligado? Não me arrependo. No regrets, cara. Ele parte o bicho no meio, tipo... Cara, aposto que o Ranger Vermelho que matou o mano gritou isso também. Não me arrependo! Eu nunca quis ser um Ranger Vermelho, eu queria ser o Jiraiya. Cara, caralho, não me arrependo, viu? Velho, que animal, cara. Que animal. Foda-se. É um jeito bonito de gritar. Foda-se. Sério, você morre, eu não ligo. Vou te partir no meio. Tô te matando e não vou pensar nisso amanhã, mano, tá ligado? Mano, que a gente deixava as crianças assistir isso. Sim. No caso, cara, a gente. No começo da abertura do Jiraiya, quando ele tá falando sobre, tipo, luta pela justiça, pela paz e pelo amor, ele jogou umas wakibashi no chão e tá um carro pegando fogo, descendo ladeira abaixo. De crer. E tipo, luta pela paz e pelo amor. E tipo, o carro pegando fogo e os caras dentro, velho. Cara, voltando pra casa agora, eu vou passar no posto e comprar um DVD do Nossa, Jiraiya, velho. Muito, tipo, cadê caralho. O torrent de todos eles? Nossa, cara. É louco. Cara, eu lembro, na verdade, eu lembro, que não sei quem foi o brother que trouxe um DVD do Jiraiya. Acho que foi o Calvo. Eu uma vez eu tava bebaço. Aí eu resolvi. A gente e parou assim no. Assim começa uma história. A gente, e eu acho que eu não sei se eu estava bebaço ou chapado agora. Não talvez importa, a gente tá começando bem ainda. American Pie. Não tem como dar errado. Aí a gente parou num posto que você precisava comprar cigarro. Falei, ah, eu vou sair do carro e ver o que tem. Aí eu saí de lá com 4 DVDs do Jaspion. E eu tipo, louco. Até hoje eu acho que eles estão fechados em casa. A gente assistiu, a gente fez sessions, a gente fumou pra caralho e assistiu aquela porra, cara. Mas eu lembro que uma vez foi o Calvo lá pra casa e ele levou um DVD do Jiraiya. Mas a gente tava incrivelmente retardado e todo mundo dormiu ao longo do processo, mas eu lembro que tipo, tinha uma cena que ficou na minha cabeça até hoje, que ele tava lutando contra um monstro que usava tecnologia, tá ligado? E daí eu lembro que aparece Jiraiya, tipo, pra vocês que usam tecnologia em prol do mal, e fodam-se vocês! Não me arrependo! Eu falei, nossa, cara, esse cara tem um senso de honra brutal, velho. É louco. Eu lembro do Metalder também, cara. Metalder também. Metalder era muito louco. Eu acho demais que ninguém lembra do Metalder, cara. E eu passei um bom tempo da minha vida achando que era louco, tá ligado? Por causa disso. Eu falei, cara, será que sou eu? Quero ver o Metalder. Então. Dita aí Metalder, cara. Sobre esses Choji Metalder. Metalder era tipo... Ah, eu sei. Aqui o metadinha é metadinha. Exato. Metade azul, metade vermelho. E ele tinha um dog falante, né? Uma porra assim. Um dog falante. Ele tinha um dog falante, cara. Não é? Ele tinha um dog falante, não tinha? Aí, ó. Sobre a série... Cara, isso é animal, cara. O Makoto, ele tá provando que eu não sou louco, tá ligado? Isso é demais, tá ligado? E o filme do Faculdade de Hambúrguer, você assistiu também? O quê? Longa história, cara. Esses Metal Heroes, né? O Metalder, o Giban, o Jiraiya, essa galera tá recebendo uma porrada de coisa nova. É mesmo? Por exemplo, o Gavan, o Shader, o Sharivan e o Metalder receberam filmes novos, com atores novos poder novo. Então, tipo, tem o Metalder 2.0. Mas eu lembro que o Metalder era mó dramático, né, cara? Ele morria no final, uma porra. Exatamente. Assim, né? Aí rolou agora um filme, tipo, Metalder Next Generation. Caralho. Que é o maluquinho lá, mais bonitinho, que dá shift up e transforma no metal. Eu achava muito louco que, tipo, mano, ele ia dar o super soco dele e começa a rodar uma engrenagem muito louca. Ah, foda-se. E ainda acontece, no filme novo rola isso. Que é muito louco, pesado, velho. Que animal. Eu recomendo mesmo esses New Next Generation aí que teve. Eu só não vi o do Shider, mas o do Gavan é muito bom. E o Lion Man? O do Sharivan é muito bom. Ninguém vai trazer de volta o Lion Man. Japão. Ninguém quer a dádiva dos ninjas de volta. Tá ligado? E eu lembro que tinha o Lion Man e tinha o Homem-Pantera também, cara. Tá, eu lembro, cara. Tinha um Homem-Pantera, que era tipo o rival dele, tá ligado? Era o Ken do rolê. Se o Makoto não concordou, é porque não existe, cara. Tipo, o Makoto está provando que você não é maluco, até você ser maluco. Qual que é o nome? Até o Homem-Pantera. É o Lion Man. Lion Man é literalmente isso, Homem-Leão. É, tipo... Apenas... E ele é muito porqueira, né? Cara, é muito porqueira. Tipo, mano... 1960... Tipo, uma cabeçorra de isopor, um assim, que mexia a boca então... porcamente, tá ligado? Mano, zoadíssimo, cara. Aí, ó. Shuri e Lion Mark. Cara, tipo... Era um tempo de padrões cara... muito baixos, assim. Olha isso, velho. Ele é muito porco. Isso é demais, crer, cara. Ele tem uma espada. Ele é a dádiva dos ninjas mesmo. Isso daqui vai ser a capa do podcast. Nossa senhora. Cara, eu fico pensando, imagina a situação dos ninjas pra isso ser a dádiva deles, tá ligado? Tipo, tava caralho, foda, cara. Tava, tipo, tava osso o bagulho. Baixa mesmo. Cara, a situação tava tensa pra dádiva dos ninjas, tá ligado? Mas e agora, Makoto? Qual que é a boa? Qual que é a dádiva dos ninjas atualmente? Qual que é a dádiva dos ninjas de 2015? Olha, 2015 tá sendo um ano bom. acabou... Tanto a série dos Kamen Rider quanto o Super Sentai... Não é demais, tá, ele, tá tipo, muito... não é, ele não fala eu gosto desse, ele tipo, 2015 está sendo um ano bom. É tipo, no espectro geral do Tokusatsu em 2015... Não, 2015 está sendo um ano bom e ele segue a citar o porquê está sendo bom, tá ligado? É só o título da resposta. Exato, tá, exatamente, cara. Por tipo... favor. Porque está sendo bom, vai, continua. 2014 foi um ano muito bom até, a gente teve Kyoryuger 2014, que foi o Super Sentai de dinossauros, fechando o que a gente diz de trilogia dos dinossauros, que no caso ele foi o terceiro... Teve uma trilogia dos dinossauros? É, o Zyurendia, que foi o primeiro Power Ranger, o Abarendia, que é o Dino Trovão, e o Kyoryuger, que agora é o Charge. Crocodilo Trovão? Dino Trovão. Crocodilo Trovão. É, porque Dino Trovão não soa ridículo, tá ligado? Aí, tipo, tá na trilogia dos dinossauros, tá ligado? Ah, não sei, cara. Ele é o dinossauro dos dias de hoje. Crocodilo Trovão, né? Dragão de Komodo. E daí é o Lion Man Crocodilo, assim. Agang, agang. E daí ele solta trovões. Então, aí terminou o Kyoryuger e... Kyoryuger é tipo Power Ranger. Ele é o que a gente... É o que, esse lado do planeta chama de Power Ranger. Isso, exato. Tá. No caso aqui, é tipo... Alguma coisa Sentai, alguma coisa. Tá. É como eles tramam... É como é a nomenclatura no Japão. Por exemplo, Kyoryuger. É Juden Sentai Kyoryuger. Tá. Aí no caso em inglês ficou Power Rangers Dino Charge. Então é mais ou menos assim que eles trabalham. Não, mas o primeiro Power Rangers é só Power Rangers. Mighty Morphin Power Rangers. Exato. Mighty Morphin Power Rangers. Eles eram... Que é baseado no Zio Sentai... Zyurendia. E eles são da trilogia dos dinossauros? Sim, é o primeiro. Ah, é o primeiro da trilogia dos dinossauros. Entendi. Aí acabou da hora. O Kyoryuger, mas foi bom. Mas a história dos dinossauros se amarra toda, assim? Eles têm não, mas rolou um filme com todos os dinossauros. É mesmo, cara? Tipo, meio... Era Kyoryuger 10 anos antes de Cristo, o encontro dos dinossauros. E aí, tipo, tava todos os galera, os veião, cara. O que eu mais curto é os veião, maluco que fez o... bagulho há 30 anos atrás, lá participando. Que animal, cara. Junto. Cara, animal. Eu lembro que eu vi uma foto uma vez de todos os Power Rangers, de todos os Sentais de todos os tempos juntos. Eu falei, caralho, isso deve ser massa. Emocionante pra quem curte, tá ligado? Ah, é muito filme massa, com isso. Todos deve ser tipo aqueles shows da Jovem Guarda gravados em 2010. É isso. Velho assim... Ah, minha época era louco. Não, é massa que o cara anda com dificuldade assim, aí faz o Henshin lá e já tá dando mortal, pirueta, caralho, saca? Dublês, né, mano? Dublês, cara. Obrigado. Do cara, mas me diz um negócio, teve um período negro dos Sentais, assim, um período... Essas coisas que você tem de parar de falar para não ser racistas. Um período, tipo, onde tava tudo zoado. Teve. Onde tava ruim. Antes do Karendia... Onde tava ruinzão. Teve isso. Antes do Karendia, eles estavam passando... Eu não vou te saber dizer qual Sentai foi antes do Karendia, mas foi, tipo, tava vendendo muito pouco. Porque a real é, não é feito pra mim, barbado, assistir. Ah. É feito pras crianças japonesas gastar dinheiro comprando brinquedo. Sim. Então, não tava vendendo brinquedo. E isso foi um problema. Tá. Então, tipo, não vendia brinquedo, a criança não queria comprar... O brinquedo, e foda-se, tá dando audiência, não tá vendendo porra do brinquedo. A pessoa foi uma época que, tipo, não, a gente quer um approach mais minimalista. E aí, quando eles se transformam, eles viram um cara de camisa branca e jeans, assim. E aí, tipo, ninguém comprou os brinquedos. E, tipo, a camisa de acordo com a cor de cada Power Ranger. Eu sou tipo... camiseta verde. Camiseta azul. Ring verde. aí, tipo, aí não vendeu. Aí eles criaram o Karendia, que é o Power Rangers Turbo. Aham. E puta que pariu, tipo, vendeu. Daí fudeu o rolê e voltou total. E aí voltou. E qual que foi o pior Sentai de todos os tempos? O mais zoado que todo mundo falou, mano, isso é uma bosta e pau no cu deles. Olha, vai bastante. Qual foi a dádiva dos ninjas, tá ligado? Eu acho que. Essa é a próxima pergunta. Segundo a Wikipedia, o Jaka, que é o que veio depois do primeiro, foi o que menos vendeu. E qual que era o Jaka? Qual que é o lance deles? Ele eram cartas do baralho. Sério? E aí o fodão chamava Super One e ele jogava com taco de bilhar. Que? E o poder dele era uma bola que ele parava no céu, assim, no céu não, na frente dele, no ar, e dava uma tacada, ela saia quicando e matando que um bicho. Que bosta, nossa, cara. É tipo Power Ranger jogatina, Power Ranger boteco, tá ligado? Ranger Poker, tá ligado? Tipo, se você tem 30 anos e curte uma branquinha... Cassino Ranger, tá ligado? Tipo, caralho. Boteco Ranger. Boteco Ranger, mano. E qual que foi o mais bombado, mais fudido, que todo mundo lembra com uma lágrima no olho até hoje, assim, tá? Se ninguém faz Rangers, quem é esse, tá ligado? Foi o atual, foi o Kaizoku Sentai Gokaiger. Ah. Que o Gokaiger Tiger, ele foi a comemoração de 30 anos da série Super Sentai. Uhum. Tinha 30 anos Super Sentai no Japão. Que era aqueles lá que eles se transformam em exato, vários... Exato, os piratas. Eles se transformaram em todo mundo de todas as séries. E o mais legal é que todo episódio temático tinha alguém antigo. Ah, é? Então, tipo, episódio do Dairanger. Tinha lá o Ryurenger chutando com 40 anos o céu. Que louco. O maluco chuta a testa com 40 anos. Que véio. Animal, cara. O cara do Ryurenger, o cara do Gorenger, o veião lá, tava lá. Tipo, ele não luta e tal, mas meio que tem essa, tipo, eu estou dando o poder do meu Sentai pra sim, você. Sim, tá passando a tocha de... Isso, tem essa aceitação que animal, dos antigos. Cara. E é, mano, é milagroso. Eu lembro que eles o pirata bombou pra caralho, né? Tipo, cara, fez o maior até sucesso. Hoje, tem 5 anos essa porra. Caralho. E o Japão ainda pira, o Japão compra. É uma bosta comprar o brinquedo. Eu tento todo ano que comprar doido. A porra do Mobirats. E é difícil, cara. Caralho. Como assim tem 5 anos? Faz 5 anos tipo, que na quinta passou. Temporada? Não, faz 5 anos que passou. E como é? Como é tipo... É uma temporada. Fecha o meio do ano, meio do ano, acabou. Aí eles vão participar de mais 2 filmes, contratualmente. Uhum. E o primeiro filme é o filme da série. O segundo filme é o filme com a série seguinte, que meio que a série seguinte obscurece o antigo, sabe? Tipo, ah, nós somos anteriores, mas você é fodão. Nossa, então do Pirata, tipo, acabou 5 anos atrás e tá bombando pra caralho até hoje. Até hoje a galera fala deles. Até eu sigo os caras no Instagram lá. Que doido, cara. Eles têm Twitter e tudo mais. Sim. Twitter Rangers, cara. Que fita, é bem cara. Massa, cara. A outra coisa que bombou bastante, saindo um pouco na parte de Super Sentai, indo mais pra parte de Kamen Rider, foi o Kamen Rider Gaimo, que terminou agora faz uns 2 meses. Acho que foi o que o Musa falou, né? Que foi era meio detetivão. Das frutas! Assim. Quê? É, o Kamen Rider das frutas. Acho que não foi o que o de detetive. Não foi. É, então. O das frutas, o Makoto mostrou pra mim, né? É doido. Basicamente, a pegada dele era... É, primeiro de tudo, tem que explicar que ele foi escrito pelo Urobucher, que é o cara que escreveu o Madoka. Que é tipo um anime que explode cabeças no terceiro episódio e tudo tá. mais. Então todo mundo falou, mano, esse cara vai fazer um tokusatsu? Ele vai fazer merda, um anime que tá chama ligado? Padoca. Padoca. Explode cabeças no terceiro episódio. Mas existe a Kitaki Japan e é sobre padocas, parceiro. Sério? Sobre o pão japonês. Ah, mas ele não chama padoca. Não, isso mas chama Yakitaki Japan. É, legal. Esse é chama... sobre padaria, cara. Não, legal é ter um desenho chamado padoca e explodir esse cabeça. Esse pão é tão bom! Sagoji vai ser louco, cara. Muito massa. Aí... Tipo, começou como um anime onde os Kamen Rider eram os caras que dançavam. E olha aqui, estou dançando, super que? Descolado. Aí no meio do bagulho, final do mundo. Uou. Vai acabar, tem uns bichos vindo pra terra e vai matar todo mundo. E mata tipo, metade do país. Tá caralho! E você fica, porra, velho, em que momento deixou de virar dancinha pros caras dropar e ter que salvar a humanidade? Que tipo, fita. Foda-se, se você não assistiu o Gaimon, azar é o seu, eu vou dar spoiler. No final, o personagem principal dá a vida, ele se transforma tipo numa entidade, vai pra um planeta, porque ele tem que salvar a Terra, e é o único jeito de salvar a Terra. Caralho. É dando a vida e virando uma entidade, tipo... A personagem principal, a menininha principal, ela morre pra dar vida pra Terra, tá ligado? Tipo a Unicef, tá ligado? É viraram uma entidade pra salvar a Terra. É um rolê muito firmeza, cara. Gaimo é doido, cara. Bom. Também fez bastante sucesso cara, no Japão. Cara, me diz um negócio, tipo, é que obviamente, né, nos Power Rangers você tem, tipo... Os americanos que fazem lá, ah, eu sou um cara de 30 anos no colégio. Daí, de repente, tipo, você se transforma em Power Ranger e de repente ele é só cenas do bagulho no Japão, tá ligado? De 60 anos atrás. Exato, tá ligado? Tipo, no original japonês, eles usavam dublês ou eram os atores mesmo fazendo os kickflip, chutando não, o bagulho não. E lutavam? Todo. Existe toda uma. Todo Power Ranger lutava mesmo. Não, não. Não? Todo Sentai tem dublê. Ah, tanto tá. Que lá no Japão, os dublês são bastante agraciados. Ah, é? O pessoal gosta dos dublês. Que doido. Pede autógrafo. Tanto que tem alguns dublês lá que são celebridades mesmo. Que são mais famosos que os atores exato. Do bagulho. Que por louco. Exemplo, teve um Sentai, que não, é o chamado Hikonin Sentai Akibarendia, que é o Sentai não oficial. Que é o Sentai da zoeira, onde os caras pagam calcinha, a vilã matriz pornô, de verdade. Caralho. Os vídeos dela são da hora. E, caralho. Tipo... Esse é o rolê, tá ligado? Era o... Como é que... Eu preciso anotar um negócio. Como chama esse? Já te passo. E, tipo, é realmente sobre um cara de 40 anos que é aficionado em Sentai que se transforma num Power Ranger, sabe? Que doido. E aí lá eles brincam muito com essa do incomum. Tipo, ele vai na sede da Toei e tá lá o dublê que fez uns caras. E aí eles, tipo, falam com o dublê, falam, puta, você é foda, eu lembro quando você fez o Jetman lá e caralho. Tipo, nessa série quem foi acabou ganhando foi o dublê, sabe? Que louco, então, lá no cara. Japão eles têm bastante isso de do dublê realmente seu. Porque querendo ou não, cara, quem faz Sentai hoje em dia é tudo os molequinhos mirrados que... Uhum. Olhe para mim, eu sou bonitinho. É meio malhação, assim. É bem malhação. É bem malhação. Meio K-pop. É, aí precisa dos velhão magrelo pra meter a bicuda e virar mortal numa... corda, sabe? Entendi. Precisa disso. Que doido, cara. Que bem doido. É massa. E qual que é o rolê? Você, ilha deserta do Tokusatsu. Qual que é o rolê? Qual que você leva, sabe? Tipo, qual que você ia... Você, não, só esse, pro resto da cara, vida. Cara, Gokaiger, cara. Gokaiger é o rolê. Peraí, você qual é porque eu me confundi pra caralho com nomes, que eu queria. É o dos piratas. É o dos piratas, tá. Gokaiger. Pode porque... Mas não vale. Ele é tipo a cena da Genkidama dos Tokusatsu, tá ligado? Deixa eu ver. Um que eu levaria que eu gosto muito é o Hurricane. Que é um de ninjas que tem a Blue, que é minha wife eterna. Não. E aí eu levaria fácil, só pra ver ela, tipo, todo dia. Assim. Tipo, ilha deserta, rolê, cara. No rolê do Tokusatsu, qual você escolheria pro resto da vida? Ah, o que tem a gostosa, né, velho? Oh, e qual é o seu Metal Hero favorito? Cara, puta... Cara, Metal Hero é o melhor... Não, o melhor nome. Cara, Metal Hero é o melhor nome, cara. Você imagina tudo menos um herói coberto de metal, tá ligado? Você imagina um cara em cima de uma colina, tipo, com um vulcão explodindo atrás, cara. Mandando um solo de 3 horas. Tá ligado? Mas aí, cara, prossiga. Não tem como não dizer o Esquadrão Especial Inspector. Cara, o Inspector era doido, né, cara? Cara, o Inspector eu falo que eu tô com o Tokusatsu da minha vida. Eu tô com saudades que eu assistia com meu irmão. Eu não interessa muito, mas eu odeio meu irmão. A gente tem 1 milhão de tretas. Mas a única coisa que ligava eu e ele era o Inspector. A gente tinha na locadora, a gente alugava o Inspector e os dois assistia. Esses dias, antes de eu sair da minha casa, a gente viu o Inspector junto, tá ligado? Doido. Eu nem falava com meu irmão direito. Ele falou, vamos ver um episódio de Inspector aí. Aí eu, bora. E os dois curtiam pra caralho. Cara, eu Inspector lembro... era bem legal mesmo, cara, né, cara? O Inspector tinha o Fire e... Puta que pariu. Mas era um cara e 2 robôs, né? Isso, o Walter, o Biker, que eram os 2 robôs, e o Fire, que era... Eu acho demais que o robô que tinha o roda no peito, ele se jogava de peito no chão. Nossa, era demais, né, velho? Muito engraçado. Ele jogava de peito no chão, segurava o acelerador, ficava nas costas dele, é verdade. E mandava os vrum vrum e... E soltava a faísca ainda. É, exato, cara. Eu acho engraçado que no final de todo episódio sempre tinha a cena do cara tirando o capacete. Tá ligado? Era muito engraçado. Aí era mais louco. Ele tirava o capacete, suadaço. E balançava o cabelo. Dava aquela balançada de cabelo e sorria. Era muito bom, cara. Mano. Era muito engraçado, cara. E tipo, o Inspector é tão meu rolê que eu lembro a primeira vez que eu fui no show do Takayuki Miyauchi, que é quem canta a abertura e o encerramento, foi 10 minutos chorando ininterruptamente. Caralho, cara. Eu passei 10 minutos no abertura e no encerramento chorando. Tem amigos meus que podem provar isso. Que chegaram do meu lado falando, cara, você tá bem? Eu confio na sua palavra, cara. Puta merda, eu nunca chorei tanto na minha vida. Cara, mas me diz um negócio, agora surgiu uma dúvida, porque o Inspector é Metal Hero, né? Cyber Cops é o quê? Metal Hero também. Também. É porque, tipo, Metal Hero meio que divide em 2 vertentes. É que o Metal Hero é meio Sentai, né, o rolê ali. Isso. É que, tipo, Metal Hero, ele divide na parte dos... Isso. Ai, deixa eu explicar pra esses idiotas. Ai, esses caras não entendem nada. Seu analfabeta. Não, mas a Rava, eu queria perguntar o seguinte. Uma coisa que eu não sei bem a diferença, assim. Qual que é... O que é Tokusatsu? O que é Sentai? Tudo é Tokusatsu. Tudo é Tokusatsu. Isso. Sentai é... Se tem Stai, é o 5 cara colorido. Tá. Isso, 5 cara colorido, robô gigante. Entendi. Metal Hero são os... Metal Hero, que não existe mais, Metal Hero foi extinto. Uh-huh. Era a galera... Da Toei, não era? Isso, não. Metal Hero é a galera que usava, tipo, os detetives. Gavan, Shader. Tá. Era a galera que era um cara, era uma série mais séria, que é um cara meio que um detetive... Que se transformava. Mas Metal Hero era todos policiais e detetives. Isso, porque o Jasper era um policial do espaço, não era uma Exato. Coisa assim? Jasper era um policial do espaço. Entendi. E aí, só que, tipo, dentro do Metal Hero existiam os Rescue Teams. Por exemplo, o Inspector é um Metal Hero, mas ele é um time de resgate. Então pode ver que todo rolê de o Inspector é os caras tentando resgatar alguém. Aí eles, tipo, vão lá, tipo aquele Metal Hero dos besouros que, inclusive, veio pro ocidente também, lembra? O Rescue Fire, se eu não me engano. Eu não lembro o nome, cara. Mas era tipo galera que se... Tipo besouros! Sei. Era o Bi alguma coisa. Sei Puta, não lembro qual era o nome dessa porra agora. Mas, era mas eu sei qual é. E aí, tipo, dentro do realmente do Metal Hero, eles dividiam em 2, que eram os Utsu Cages, que eram os policiais, e os Rescue Teams, que é a galera que salvava do rolê. E aí, antigamente eram 3 vertentes, que era os Kamen Rider, que era o Kamen Rider, Besourão, Moto e... Cara, besouros e moto, né? Quem falou, mano, isso daqui vai ser um gênero, tá ligado? Isso rolê. Vai ser louco. Tipo, você é um cara besouro numa moto, tá ligado? Trivia louca. O primeiro Kamen Rider é o Segata Sanshiro. Eu não faço ideia do que você acabou, tipo, de falar. Caralho, eu achei que todo mundo ia falar, caralho, Sega Sashiro. É o mascote japonês do Sega Saturn, o cara que vestia um kimono, ah, é? Que batia nas crianças, tá ligado? Que? Sai da rua e vai jogar videogame. Ô, louco, mano. Depois vocês procurem, compilação do Segata Sanchiro. Tava os molequinhos indo jogar beisebol, ele chegava, os molequinhos mandavam os bagulho de judô e davam um Sega Saturn pros moleques voltarem pra casa e jogar videogame. Ah, tem um cara do Number 5 que é meio nesse esquema. Um dos caras que o Number 5 vai matar, ele é um cara meio robozão, um bizô. É o 5, não é o 5. Não, cinco, é o 6, eu acho. Eu acho que é um cara que curte tretar, ele tem a roupona de roupa. Ele tem roupa. Várias máscaras de capacete. Exato, mas ele começa com um capacetão meio Kamen Rider, uh-huh, assim. Eu acho que é meio referência à zona disso. É bem louco. Mas, cara, e é isso, é bem louco tudo. Que é doido, cara. Tudo. Então, Cyber Cops é um Metal Hero... de resgate policial meio Sentai. Então exato. Ele é meio que uma orgia da porra toda ali, exatamente. Tá ligado? Que doido, por isso que é tão legal, né, cara? Cara, Cyber Cops é fantástico. Era bem louco mesmo, cara. Não tem falar, Cyber Cops é... Cara, é Lúcifer, velho. Unidade Lúcifer. Brother meu, cara, falou que a Unidade dele não deixa Lúcifer, cara. É tipo, demais, meu, melhor nome, cara. Tipo, caralho, isso aí. É muito louco. Tipo, peraí. É um bom nome pra uma banda de metal, né, cara? Unidade pra caralho, Lúcifer. Assim, tipo, muito. Ou pelo menos um álbum, ou uma compilação, qualquer coisa de metal. Coisa. Mas o que eu queria saber é... Tem uma diferença também dos solitários, né? Dos heróis solitários e pros de grupo também. Tem uma diferenciação também, né, de nome disso? A diferenciação, assim? Essa é a parte de Kamen Rider e Super Sentai. Que dentro do universo Tokusatsu tem os Kamen Riders, que é os caras que falam Henshin, viram um bagulho, entendi, parecido com o Besouro. E tem um sidekick, às vezes. É. E o Super Sentai, que é sempre a galera. Uh-huh. E essa é a diferenciação, tipo. Entendi. Tanto que lá no Japão existe o Super Hero Time, que passa sempre o Kamen Rider, e o Sentai da vez, sabe? Então essa é a diferenciação, são duas séries diferentes. E falando Kamen Rider... Kamen Rider? Como é que é em japonês? Kamen Rider. Falando em Kamen Rider? Kamen Rider! Falando em Kamen Rider, eu queria saber se... Lembra quando o Musa falou... sobre o Kamen Rider dele favorito. O Kuga, sim. Isso. Que é, tipo, um lance de... No mais True Detective, mas... Isso. É, True Detective. Exato. Tal. Fala um pouco mais disso daí. Você assistiu isso daí? Kuga eu não vi inteiro, porque eu sou uma fraude. A gente percebeu pegamos, mesmo que você não sabia encontramos nada. Encontramos o... Kuga não... Tá por fora. Seu Messias é uma farsa. Eu não vi Kuga inteiro e todo mundo me odeia, mas eu vi outros. Tá, mas aí, prossiga. Mas o que eu vi, mas você Kuga... manja mais do que todo mundo aqui dessa porra, então o fala. O que eu vi de Kuga é realmente muito bom, porque Kuga, ele é mais sério. Tipo, os poderes do Kuga são poderes mais sóbrios. Tipo o quê, por sabe? Exemplo? Tipo, ele, por exemplo, o Dragon Form. Tipo uma 9mm, tá ligado? A Dragon Form do Kuga, ele tira uma... Nada é mais sóbrio do que uma 9mm. Ele tira uma lança, fica roxo e no máximo isso. Não cria asa, não sei lá, ganha chifre novo. Ah. Tipo, é realmente um bagulho bem mais... chifre novo. É, agora sim, esse chifre é o agora bagulho. Agora tá bonito o rolê. Tem uns rolês de... Mas o Kamen Rider, eles são sempre o mesmo inseto, meio louva-a-deus, assim, eles vão variando não, de insetos. Varia. Assim, é que a premissa é olhão. Tá, todo mundo entendi. Fala, a premissa de Kamen Rider é olhão. Todo Kamen Rider que você vai olhar, dificilmente não tem aquele olhão característico. Entendi. Porque tinha o que passava aqui no Brasil, que era acho que o Kamen Rider Black, sim, que era, ele é meio louva-a-deus, né, uma porra isso, assim. Isso, o Kamen Rider é um gafanhoto. É um gafanhoto, pode crer. O Kamen Rider Black e o Black RX, uhum, são realmente baseados em gafanhoto, por isso que ele tem, entendi, aquela cor mais preta, pode e aquela roupa mais carapaça mesmo. Uhum, uhum. Essa aqui, que doido, que é o rolê. O Black e o Black RX aqui no Brasil é, tipo, sinônimo. Sim, sim. Kamen Rider. Qualquer um que você falar de Kamen Rider, o cara vai falar, vai lembrar desse Black aí. E o Black. É que bombou pra caralho, tá ligado? Né? Bombou pra porra quando rolou. O Black RX é fantástico, porque, tipo, Kamen Rider é dividido em duas eras, a Showa e a Heisei. E... Como ele sabe disso? Eu não sei, mano, cara. Como assim? Mas eu estou tirando proveito disso. Então, tô fazendo todas as perguntas, tipo, mais imbecis que eu consigo pensar agora pra justamente... Tô testando os limites de uma conta aqui, tá ligado? O Kamen Rider Black. Qual que é o cor da calcinha da Ranger Rosa de 30 anos atrás? A Ranger Rosa de Dairanger tinha uma calcinha branca num episódio que ela dá um chute. Puta que pariu, tá ligado? Larga o microfone e acabou, tá ligado? E esse foi o nosso navio pirata. Boa noite, beijo. Caceta, eu estou perplexo. Obrigado, senhor Makoto. Isso foi surreal, cara. Mas no final da era Showa, foi Black e Black RX. Eles meio que fecharam essa era. Entendi. E aí começou a era do Kuga. Se não me engano, o Kuga é o primeiro da era Heisei. Entendi. Tanto que quando eles fizeram o Kamen Rider Decade, que é meio que o Kamen Rider comemorativo, uhum, o Kuga foi o primeiro a aparecer, porque ele é o primeiro realmente dessa era Heisei. Então esses Kamen Rider que bombaram aqui, eles bombavam lá também. Sim, bombavam pra caralho. Tipo, ao contrário do Jaspion. Ao contrário do Jaspion, que era tipo simplesmente sobrou um. Ó, toma de brinde junto com o Lion Man, tá ligado? Essa porra aqui. Bem essa. Mas é, pô, Black Chief. Tanto que não é merchan. Mas Tetsuya Kurata, o cara que fez o Kamen Rider Black, virar para o Brasil no Anime Friends. Não é mesmo, cara? O ator estará lá e estaria lá para pedir autógrafo. Que doido, cara. Por que seria merchan se trabalha lá? É, ué. Daí seria. É exatamente isso. Ah, tá. Entendi. Faz sentido. Faz sentido, faz sentido. E, cara, tem o Tetsuya Kurata, cara. Eu vou lá e... Doido, cara. E, tipo, os que... todos os tokusatsu que bombaram por aqui, tanto o Metal Gear quanto o Kamen Rider, quanto o Sentai, etc. Eles bombavam lá também ou era só alguns aí que pegavam os restos, assim, tipo, dos foros? Olha, sempre o... Antigamente vinha com 2-3 anos de atraso. É, né? Tanto que o próprio Zyuranger, que foi o Mighty Morphin Power Rangers, ele já era, sei lá, a 7ª ou 8ª série Sentai, tá ligado? Louco. O pique já tava rolando faz tempo até eles trazerem esse Power Ranger aí. Essa fita tá rolando no Japão desde os anos 70, né? 75. Coisa. O primeiro dinossauro já era o Jump the Shark dos tempos. Era tipo umas coisas. Putz, dinossauro, vai. E tipo, porra, e aí eles viram, ah, tá dando dinheiro lá. Aí foi pros Estados Unidos. Aí, porra, Saban tá ganhando dinheiro. Aí trouxeram pra cá. Foi bem speak. Mas tem divergência, tipo... Como, pô, Power Rangers e Super Sentai são diferentes. Não tem o que falar. É muito diferente. E tipo, não todos. Porque eles só pegam... Caralho. Teve paralisia facial. Tá bocejando. Porque eles só pegam a roupa. Tipo, a história é diferente, a personalidade dos personagens são diferentes, é tudo diferente. E nos Estados Unidos é sempre um colégio, né? Tipo, os caras de 40 anos de idade, mas uma prova de ontem foi mó difícil, tá ligado? É, lá também é assim. Um bicho? Não, caralho, totalmente... Por exemplo, vamos... As perguntas não acabam! Não acabam, cara. Tipo, por exemplo, vamos usar um exemplo de um que eu gosto, que é o Google Five. Não, vamos pro Changeman. O Google Five era aquele que a galera meditava e os cacete, assim? Qual que era o que a galera meditava? Que tinha tipo era o Maskman. Yoga 5. Yoga 5. Tipo, o próprio Changeman. A história do Changeman. Eu gostava do Maskman, cara. O Maskman era louco. Cinco irmãos que foram removidos da Terra para cada um treinar em um planeta porque a Terra ia se fuder e precisava de 5 moleques com poder especial. Caceta. Pra colar no rolê e salvar o mundo, tá ligado? Esse é o Google 5. Não, esse é o Changeman. Tá. E alguém falou, tipo. Que bosta. Eles estão todos na escola. É, tipo... Foda-se isso aqui, tá ligado? Todo mundo pega uns caras aí, bota no colégio, tá 10. Mas você vê, tipo, alguns Power Rangers também são diferentes, tipo, Lightspeed Resgate, que é o que era o Go-Go 5. No japonês, eles eram 5 irmãos gêmeos que foram criados para salvar a Terra. Cara, 5 irmãos gêmeos, tá ligado? Como é que isso aconteceu, tá ligado? Não eram nada a ver um com o outro. Obrigado, Japão! Cara, tipo, pra que falar que eles são gêmeos se eles não são gêmeos? É, tá tipo, fala que eles são irmãos apenas, não precisa ser gêmeos. Quem tá que aprovou essa parte da história? Então, tá ligado? Ah, eles são gêmeos. E eles foram treinados desde pequenos para serem defensores do rolê. Tá. E no original, no original japonês é isso, e no americano era um grupo de resgate mesmo. Uhum. Que era tipo os bombeiros espaciais. Os bombeiros espaciais. Tem diferença. Vão pagar fogo em Marte, fogo na Lua, tá ligado? Mano. Tem bagulho bem. Tem uns bagulho bem diferente no original japonês. Mas, tipo, tem Kamen Rider de colégio, que foi o Forze, que é o que todo mundo odeia, menos eu. Só odeia Forze, eu gosto. Mas é. Mais perguntas, deixa eu ver. Qual que foi o. Então, o primeiro de todos foi o. Foi o Himitsu Sentai Gorenja, que foi em 1975, abril de 1975. Qual que era a ideia, o enredo? Como é que as pessoas receberam isso na época? Era uma época que o Japão tava meio bosta, 75 era a época da guerra, não era? Entendi. Tava zoado. Eles estavam mandando bem, né? Eles estavam mandando muito mal, né? É, aí tipo, eles meio que criaram um rolê pra tirar um pouco a criança, que ela ligava no telejornal, bomba, morte, pode crer, sabe? Pode crer. Aí eles criaram uma coisa pra desopilar, pra criar esse espírito. Entendi. Nacional. E tanto que é Himitsu Sentai Gorenja, porque ele é o Sentai escondido. Himitsu é segredo em japonês. Então ele era aquele grupo escondido que fazia o bem. Ele não tava na mídia, ninguém sabia quem era eles, ninguém sabia a identidade real deles. Mas eles faziam o bem e vazavam. Entendi. Então teve essa, tipo, de criar aquele negócio, tipo, vamos sensação, criar o bem sem precisar mostrar, sim, sabe? Sem precisar. Sim, sim. Então essa foi a pegada. Começou meio aí, esse foi o primeiro. Mas e o Homem-Aranha? Caralho, é a pergunta que tava pairando aí. É, tipo, pra mim é Spider-Man, Super Sentai e Tokusatsu. Qual é essa fita? É o... Do nada, a Marvel vendeu os direitos pra Toei. Caralho. Aí a Toei olhou e falou, a gente tem os direitos do Homem-Aranha. O que a gente vai fazer com isso? Vamos colocar uma pulseira que ele faz henshin no braço, dar um robô chamado Leopardon e ele vai chutar pessoas na cara. Caralho. E... Pessoas não. Monstros. Monstro melancia, monstro camarão. Tipo... Henshin é a transformação. A performance, né? Pro cara se transformar, entende? Mas daí isso explica o que eles fizeram com todas as histórias de Power Ranger no ocidente depois, né? Exato. Vocês vão fazer isso com Homem-Aranha? Todos os Power Rangers vão estar na escola. Tudo que vocês querem. A gente vai estragar tudo que você ama, tá ligado? Chupa essas Power agora. Tudo, eu não gostava dessa merda. São policiais, foda-se. Eles são homens de 30 anos de idade no colégio. É, a gente vai comprar o que vocês fizeram e cagar em cima, tá ligado? Foda-se. Porra, mas o Spider-Man Tokusatsu no Japão bombou, cara. A galera adora. É mesmo, cara? É, mas é muito louco. Ele é tipo. Ele eu nunca vi essa porra. Ele é igualzinho todos os Power Rangers. É só o Homem-Aranha, cara. Puxa o bagulho do braço, faz o Henshin, monta no Leopardão e bate em gigante. Mas rola a mesma história, o backstory, assim, do Peter Parker e tudo, de tipo, puta, se o cara morre. Não. É! Calma, que ele não terminou a resposta, gente. Por favor. Não é aquele bagulho dele ser picado pela aranha. Tem uns bagulho. Ele foi, se eu não me engano, ele foi escolhido por um clã. Por uma aranha do espaço. De aranha. É um bagulho bem uma viagem. Uma clã de aranhas, cara. Aranhas tem aranha. Clãs, cara. Um bagulho viagem. Caceta. Mas é bem bom, cara. E aquele Sentai discoteque que tem o Power Ranger comunista, que era o avatar do Twitter do Falcão. Power Ranger comunista? É, cara. Lembra que era a sua imagem do... Não é o Ranger comunista. Tem um dos vilões, eu acho que do Changeman, que ele tinha uma foice e um martelo, assim, na... Ah, pode crer que era o vilão do comunismo, era, porra. Capitalismo no Japão, vocês vão deixar... A China comunista batendo na porta, velho. Mas tinha um Sentai que era meio discoteque, que era dos anos 70, e daí cada um era um país puta, diferente. Puta, Battle of Firva J! Aí, ó, viu? Uau! Sim! Tinha um russo, não tinha? Oi? Tinha um russo. Tinha Baturo Kosaka. Então, ele dançava. Cara, ele descia no chão e dançava. Era... Sério, cara? Caralho. Era o poder dele, cara. O mais legal desse podcast é que se ele estiver inventando tudo que ele falou até agora, a gente não sabe. Exato, tipo, a gente tava tipo, nossa, isso é impressionante. Aí ele tinha um cachorro que voava. Os caras estão em casa, tipo, nossa, esses caras são muito mané, velho. Olha as coisas que esse cara tá falando. Como é que vocês vão me cobrar? Tudo me mentira. Nos comentários. As suas do Sentai vão te cobrar depois, bom, cara. Mas tinha, era o Batoro Japão, o Batoro Kosako, Batoro Kenya, o Batoro Fans. Batoro Kosako. E a Miss América. Baturo Vodka. América. Baturovski. Baturovski. Então, cara, ela vestia rosa, roupa latex colada e tinha uns peitão, cara. Caralho. Procura, cara, aí, Battle Fever J, que você vai ver onde é que eu sou comunista. Era o herói, cara. Ele não era um vilão. Ele era Sentai é uma delícia, cara. Sentai é um rolê. Então, pra gente encerrar a conversa do Tokusatsu, se você pudesse fazer cosplay de um só? Nenhum, porque eu sou gordo. Foda-se. Essa resposta acabou de ser editada do podcast. Tipo, você pode começar de novo. Não, tipo, agora eu tô olhando aqui a foto do Battle Fever J. É verdade, cara. Olha, é Deep Rocket, mano. É, muito louco, cara. Olha essa mina aqui de peruca. Muito foda. Que bosta, velho. Nossa, é pior que colocar um laço na cabeça. É horrível, tipo, esse de cabelo comprido. E esse da França se esticando, tá ligado? É. Tipo. Nossa, ele é muito da França. Não, é verdade, ele é totalmente da França. Eu se tivesse botado uma boina nele. Sim. E esse daqui verde e preto é o quê? É o Quênia. Quênia. Pega o racismo aí, parceiro. Né? Chupa. Chupa mais. Né? Battle Quênia. Ele podia ser o Battle Jamaica. Né? É o Battle Jamaica que faz ele. Battle Jamaica. Ele assim, ó, dançando. Conheci uma menina que veio. Esse é louco, velho. Chega de Tokusatsu? Acabou? A gente zerou o Makoto? Não, eu tenho mais duas. Ah, caralho, aí vai. Por favor, vai. Qual que foi a primeira no Brasil? Qual que foi o primeiro Tokusatsu que passou no Brasil? Primeiro Tokusatsu a passar no Brasil foi Foi o Changeman mesmo? Tokusatsu, não. Tokusatsu, o primeiro Sentai foi Changeman. O primeiro Sentai vindo no Brasil. O primeiro Tokusatsu, se eu não me engano, foi... Mas você não acabou de falar que... Ah, entendi. O primeiro Sentai que veio... Tá, saquei. Tokusatsu engloba Metal Hero, etc, etc. É, o primeiro, se eu não me engano, foi ou Jiraiya ou Jaspion, um dos dois. Tá. Foi o primeiro realmente a vir no Brasil. Primeiro bagulho japonês. Entendi. De um cara que veste uma roupa colorida ou não. Nacional Kido, ele entra em que categoria? E o Spectre Man? Ele entra... E o Dr. Gori? Nossa, Spectre Man, velho, meu caralho. Meu objetivo é a conquista! E repete viu, três vezes. Já viu o Dr. Gori na balada? Não. Tem um dia que ele vai na balada, tá ligado? Se infiltrar, assim. Sério? Daí ele, tipo, fica dançando e tal. Daí uma mina chega, chega aí e tal. Ou ele chega numa mina, ele fala, ai, o macaco! Daí todo mundo sai correndo, tá ligado? E, tipo, é bizarríssimo, cara, véio. É muito... É que, tipo, Nacional Kido e Spectre Man não contam como Tokusatsu, como entendemos. Só eles que... eram um bagulho bem antes dessa nomenclatura existir. Era um proto-Tokusatsu. Isso, né? Exatamente. E o Ultraman? Ultraman, ele é um gênero por si Ultraman. Só. Você... Ultraman é Ultraman. Só que... Tipo, ele não entraria em Tokusatsu, é Ultraman. Por que não? Porque ele é outra pegada e é, tipo, Deus, assim, na Terra, sabe? Mas ele se transforma, de... usa roupa colada e não bate nos monstros. Como não? Alguns... Então, essa que ele é o negócio. Ele é Ultraman. Ultraman, alguns ele, tipo, se transformam... Ele toma banho algum... daquele jeito. Então, ele vai pro churrascaria daquele jeito. Ultraman, prateado, assim. O primeiro Ultraman... O primeiro Ultraman, ele é um extraterrestre que veio pra Terra pra defender a Terra. Daí ele é o Ultra Seven é um cara que coloca os óculos e vira Ultra Seven. Coloca o Mebius, os óculos. É um óculos do Ultra Seven. Ele, tipo... Ultra Seven! Tinha! Ele vira Ultra Seven. Que louco. Sabe? O Mebius é um cara que grita. Então, tipo, Ultraman... Tipo, o Ginga... Vamos dar um passo pra trás aqui. Como é que é? O cara que grita. Mebius. Mebius. O cara que grita, vai. Tipo, ele vai lá, ele grita. Mebius! Ah, tá, isso ficou, aí, isso ficou muito menos legal, cara. Sim. Eu pensei que ele ficava. Ah! Macaco! Mas, ficar gritando isso. Esse, por exemplo, o Ginga, que é o penúltimo a passar lá, é um cara, é um Ultraman, ele não é humano. Ginga, é um moleque que estudava comigo no colégio, tá ligado? Eu toquei com o Ginga numa banda, cara. Caralho. E tipo, ele é um, se eu não me engano, ele é um Ultraman mesmo, sabe? Uhum. Tipo, Ultramother, cara, Ultra Baby. Que? É uma aspira muito errada. Caralho, de Ultraman, cara. Tem humanos que são, tem extraterrestres, Ultraman é meio tipo, é Ultraman, sabe? E desses gêneros, qual que é o mais velho? Qual que veio primeiro, assim? Olha, eu acho que é o Ultraman, cara. Pode crer. Acho que o primeiro Ultraman veio antes do Gorendia. Entendi. Mas eu não tenho certeza. E o Falcão tinha uma segunda pergunta? Sim. Eu tenho uma segunda pergunta. Eu acho que essa daí é tipo... Agora a gente vai ganhar, Assim, porque assim, ela é meio cheat, entendeu? Eu estou cheatando. Então a gente não vai ganhar. Então é cheat. Não. Mas assim, eu tenho na memória... eu acho que eu já fiz essa pergunta pro Mussa e o Mussa não soube responder. No SBT, mais ou menos nessa mesma época que eu passava Power Rangers, o Silvio Santos virou e falou assim: ai, a gente precisa ter o Power Rangers. Eu sou um péssimo Silvio Santos. Mas continue, por favor. Vem pra cá, traz Power Rangers, traz. E aí, enfim, aí eles trouxeram Power Rangers. Só que não eram Power Rangers, era alguma coisa de Beverly Hills? Eram quatro caras, um amarelo, um roxo, um preto cinza e um verde. Era uma mina amarela. Você lembra disso, Beverly então? Beverly Hills, não era? Eles entravam num portal, tipo, na biblioteca. Eu lembro dessa porra. Meu Deus, olha, viu como... É tão cheat que o Raoni respondeu essa. É Defensores de Beverly Hills. Mano, era americanizado. Nome? Por favor, vamos falar sobre isso. Nossa, que era muito isso. Eles ficavam com o cabelo aí, pra cara? Fora. Era assim, uma tipo... bosta. Era tipo... A gente tá dando sucesso. O que era isso? Mas era uma bosta. A gente não pode usar os Power Rangers. Então vamos pegar quatro caras, porque eles não patentearam cores. Sabe, eles patentearam tipo de roupa. O gênero de roupa não, é patenteado. Cara, uma coisa que eu achei engraçado é que ele também tem umas cores meio diversas. Tipo, tem um que é meio bege, assim, sabe? Um é meio roxo. Era salmão, tá ligado? É tipo eles foram feitos no painting brush. Cara, assim, só aquelas cianos, cores zoadas. É magenta, não é rosa. Era a febre Power Ranger nos Estados Unidos fazendo coisas ganharem coisas, sabe? Infelizmente. Era o filme da Marvel daquela época. Digo. Opa! Polêmica. Mas então, é isso? Acabamos? Eu acho que é isso, Zeramos o Tokusatsu? Zeramos a dádiva. Nunca mais pra dádiva dos ninjas. Anos. Então fechou. Então vamos dar mais um breve intervalo que não existe e voltamos daqui a pouco. Uhul! Dádiva! Voltamos com a parte mais líquida e quentinha. Não, é crocante hoje, hoje e gasosa. Hoje a gente tá super iconoclasta, né? A gente tá super iconoclasta. Por quê? Hoje, porque a gente não falou o, qual é o nome do, de quando a gente fala de coisas ruins que acontecem na semana. E hoje, a gente tá agora, renegando, é, a gente tá tipo o grid de nós mesmos. Vocês têm que entender o que é cada coisa. Exatamente. É tipo, tá sinistro, velho, tá muito louco. Voltamos pra parte salgada e molenga. É assim que vai ser em 2015. Talvez não. Credo, cara. Eu tenho isso aí, sim. É tipo uma massa. Voltamos de pra pão, parte surda de pau mole do. Não! Perguntas! Vamos fazer perguntas! Perguntas! Então, e quem vai ler as perguntas pra gente é o radialista Pedro Falcão. Eu mesmo, Pedro Falcão. Ok, Sombra! Okay. Por favor, é verdade, você imita o Sombra, né, velho? É o Sombra do Ratinho. É o Sombra do Ratinho. É verdade. Ratinho, vamos agora. Olha só, cara, descobri que eu assisti mais Ratinho do que Silvio Santos. Vamos para o exame de DNA. Então vai lá, valendo. É, André de Araújo. Makoto, você já fez alguma entrevista de emprego que alguém te pediu para vender algo sem noção? Tipo, água em pó. Se sim, foi bem sucedido? Forte abraço. Então, né, cara? Eu sou programador, eu não sou vendedor. É, então. Então tem esse detalhe. Eu, cara, nunca fiz entrevista. É que uma coisa que eles não entendem é que, tipo, você é tão lorde, que vendas é o seu hobby. Não. É o meu hobby. Verdadeiramente é meu hobby. Eu sei fazer isso melhor que todos. É, tipo, isso é um hobby, entendeu? Tipo, não, pensem nisso, cara. Absorvam isso. Sabe? O meu primeiro trampo realmente foi numa loja de pra vender mesmo, mas eu entrei Sex lá shop. Porque... O que não? Loja de droga. PCs. E eu entrei lá porque o cara era conhecido do meu pai antigo e eu queria ganhar meu dinheiro, sabe? E por isso eu entrei, não precisei fazer nem entrevista, tipo, ah, é teu filho? Então, beleza, então, cola aí. Ele fez igual com a gente, tá ligado? O cara nunca pagou ele só entrou lá e começou a vender muito bem, assim, todo mundo comprava tudo. Tipo, ah, não sei, esse cara entrou aqui, pá. Ele tá vendendo. Ele nunca foi contratado, de fato. Tipo, cara, ele só é melhor que todos. Eu devo dizer que eu vendi num mês mais que todo mundo, mas eu não podia receber porque eu ainda tava em experiência. Caralho. Recebi a comissão. Eu vendi um PC de 3 mil reais pra um cara que ninguém queria atender, porque o cara tava de bermuda, chinelo Havaianas e pochete. Então todo mundo olhou pro cara, ah, pobretão. Aí, ó. Aí eu colei no cara. Lição de vida, maluco. Conversei com o cara, vi que o cara tinha um filho. Não sei se o filho do cara gostava de jogar. Eu tinha 18 anos, cara. Eu tava no auge da minha época no game. No auge da. Aí o cara, não, eu tenho um filho, meu filho gosta de jogar. Eu falei, ah, você compra um PC, o moleque vai jogar, vai estudar, não sei o quê. O moleque voltou. 20 minutos depois, com 3 mil reais em dinheiro, jogou na minha frente. Louco. Falou, quero aquele PC que você me montou. Devia ter guardado na cueca, velho. Deu vontade, mas aí, né, todo mundo já... Oh, passa pra minha venda, passa pra minha venda. Olha que filha da puta. É, cara. Treta, hein? Acontece. Treta. Muito bem, próxima pergunta do Mauri Link aqui, segundo o Daniel, que é um garoto cheio de indagações, né? Próxima pergunta, né? Ele tem várias indagações. 118 perguntas. 118 perguntas, mas basicamente ele manda... Vamos começar com uma aqui. Vamos ver se o Makoto é bom vendedor mesmo. Ô, louco! O cara me chamou na chincha mesmo. Assim, né? Nos convença a comprar um Virtual Boy contigo. Olha, cara, eu acho que a minha primeira... Skill é ser sincero. Não compra essa bosta, cara. É verdade, é verdade. Por isso que ele tá na banquinha da Max Rebus. A gente não precisa. Nossa, Makoto, você é tão sincero, eu vou comprar de você mesmo assim. tipo, Virtual Boy vai te dar dor. Sucesso. Virtual Boy vai te dar dor de cabeça, Virtual Boy é uma bosta, Virtual Boy tem gráficos ruins, Virtual Boy é vermelho. É horrível, cara, não compra. Pega seu dinheiro e compre quadrinhos e posters da Max Rebus, cara. Você vai ser muito mais feliz. Aí, ó. Sim. Caralho, esse sim é o Lorde das Vendas, cara. Chupa essa. Você pediu um Virtual Boy e vai levar a coleção completa da Max Rebus, cara. Levar o que a gente quiser, né? É, tipo, imagina. Quer dizer, levar se pagar, viu? Caso isso não tenha ficado claro. Eu sou advogado hoje. Por favor. Advogado Pedro Falcão. Próxima pergunta do Mauro Link é: pretendem assistir a qual filme no cinema? Bob Esponja ou Dos Tons Cinzentos? Eu conheço um cara que tá lendo Dos Tons Cinzentos. É, então, pois é, tem. Nossa, mandando cara. Bem. Tem... Mas então, é. Nenhum dos dois, parceiro. Nenhum dos dois, né? Na cara. Boa. Zoado, nenhum né? Nenhum dos dois. É, não. Não. Eu tô me guardando pro filme do Homem-Formiga. Esse nome? Esse sim, será mais bom. Vai ser louco. Nossa. Próxima pergunta. E falando em. Do maior link ainda, inclusive. E falando em dias especiais, se vocês pudessem escolher um dia da marmota, qual seria o de cada um? É o dia que. O dia da marmota. Qual dia? O dia da marmota. O dia da marmota é um filme e também um dia, por sinal, sobre esse dia, que é, o filme é sobre esse dia. É isso que eu tô falando. Só. Mas enfim, o Dia da Marmota é um dia em que, não sei lá, no interior dos Estados Unidos, que eles trazem uma marmota pra... pra dar um rolê. Eu não acho que é essa a pergunta, tá ligado? Dia da Marmota é o seguinte, é um dia que na qual eles, antes de alguma estação do ano, que eles ficam esperando na frente do buraco da marmota. Daí se a marmota, sair e olhar pra sombra e voltar, quer dizer alguma coisa. Daí se ela sair e olhar pra sombra e sair pra dar um rolê, quer dizer outra coisa, tá ligado? Uma coisa assim. E daí no filme o Bill Murray passa e revive o Dia da Marmota pra sempre. Então, que eu acho que é o teor da pergunta. Exato. Se tivesse um dia pra repetir pelo resto da eternidade, qual seria? Se tivesse um dia pra ver uma marmota saindo do buraco, qual seria? Então eu queria responder nesse âmbito, entendeu? Então, o meu Dia da Marmota, onde eu veria uma marmota saindo de um buraco, deveria ser todo primeiro. No Réveillon, né, cara? No primeiro dia do ano. Se ela sai, eu sempre decifro alguma coisa. Se acontecer alguma coisa, eu fico pensando como vai ser. Não, não quero repetir. Eu tô pensando no Dia da Marmota literalmente. Mano, você não tá fazendo sentido aqui. Próxima pergunta. Foda-se! Dia do Ice Cube, esse é o Dia da Marmota, vai. Eu ia falar que o meu Dia da Marmota foi a Comic Con Experience com vocês. Oh! Combinado, então, vai ser isso. Nossa, pode ser quinta ou sexta? Sexta que você já tava lá, né? Já. Ah, então tá, é o dia que tava fazendo frio ainda, então isso. Vai ser esse. Porque, mas tem que pensar que sábado e domingo a gente já sabia da salinha dos comes e bebes, né? Eu prefiro o frio. Então é isso aí. Sexta-feira da Comic Con. Esse é o nosso Dia da Marmota. Ou domingo que tinha ventilador. Domingo que tinha ventilador. Então pronto, também. Domingo tinha sala VIP e ventilador. Domingo da Comic Con Experience. Domingo da Comic Con. Domingo era frio mesmo. Yes. Fechou. Pensando bem, eu acho que o Dia da Marmota favorito, se eu pudesse ter um... Quanto você fumou? Não muito, mas é o que eu tô pensando aqui. Porque, agora. Você tá até em outro volume, assim, você é... Não, mas pensando bem, cara, eu queria se eu tivesse um Dia da Marmota pessoal, onde, uma marmota sairia pra responder alguma coisa sobre o meu futuro, seria no meu aniversário. Que aí ela sairia e, alguém poderia pendurar alguma coisa bonitinha nela, tá ligado? E, eu ia ficar feliz, porque é o meu aniversário. Próxima pergunta! A marmota não sai e fala assim, então, galera, lança o seguinte... É aniversário do Falcão, então a gente vai aqui, então, Falcão, vai acontecer isso com você. Não é o Nostradamus, tá ligado? É uma marmota. Ele só entra e sai e eu vai embora, tá ligado? Porra, cara, não custa sonhar, sabe? É um dia especial, ele tá falando de um dia especial, sabe? Mas sim, vai, próximo. Um dia especial. Próxima pergunta. É um dia especial. Porra, caras, é um dia especial, tô falando de um dia especial. Próxima pergunta. Maurilink, chega de perguntas, preciso tomar... Essa é a próxima pergunta. Chega de perguntas, preciso tomar água enquanto tem, é verdade, vai lá tomar água, cara. Jéssica Pinheiro, quem vocês preferem? Marshall Mellows. Volta do começo, vai lá. Quanto você fumou? Marshmallows ou The Real Slim Shady? Cara, o Marshmallows ou The Real Slim Shady? Cara, eu acho que o The Real Slim Shady, The porque Real ele Slim é mais. Shady. Ele é mais escrachadão. Sim. Slim Shady eu acho mais da hora, mais engraçado. Yeah. Marshmallows é muito. Mommy issues, tá ligado? Eu prefiro Baby Metal. Eu prefiro Marshmallows. Que está no ano. Foi eu prefiro o verão. Cara, eu não sei qual é das duas coisas, cara. Eu olhei lá, Foi uma boa resposta. Que nem googlei, tá ligado? Você respondeu música, pelo menos. Está correto. Próxima pergunta do Arthur Eloy. E aí, Bucas? Essa semana eu comprei Titanfall pro One e, pra minha surpresa, o jogo está bem mais legal do que no lançamento. Como resultado, estou jogando religiosamente toda manhã ao som de algum groovezão ou podcast. Inclusive, esse, distorção temporal muito louco, né? Pois é, cara, ele já sabe o que tá ouvindo. Vamos ver se ele sabe, adivinha o que eu vou falar agora. A pergunta é... Nossa, vocês costumam dar segunda chance a livros, filmes, games? Se sim, tem algum exemplo notável de algo que vocês não curtiram no começo e depois passaram a gostar? Um abraço e peço perdão pelo vacilo de não ter me programado pra ir na Campus Party. Ah, tudo bem, cara. Tudo bem, a gente não vai também. Nem eu, se eu pudesse, eu não iria também. Mentira, vai. Pesado. Mas enfim, A pergunta foi, vocês costumam dar a segunda chance? Eu não sei, cara. Eu não sei. Tipo, Assim, não é livro nem filme nem games, é tipo de música, mas sei lá, Kendrick Lamar e A$AP Rocky foram duas coisas que eu ouvi de, a princípio eu não tinha gostado. E daí, tipo, fui ler mais sobre, fui ouvir de novo, daí eu pirei pra caralho, assim, tá ligado? Então, tipo, mas não é, também não é muito costumeiro, assim, eu dar a segunda chance pros bagulho, tá ligado? É isso que eu ia falar. Eu acho que de música é muito mais fácil do que de filme e tudo mais. Porque filme é um negócio, tipo, beleza, 5 minutos, eu sei que esse filme é uma bosta, foda-se. Você não vai perder 1 hora e meia da sua vida. Exato, se nos primeiros 5 minutos você acha que o bagulho é um montoado de merda. É, então, é complexo. Mas muito bem. Então, não. Não. Não. É, acho que não. Nós somos ranzinzas. Não é? E você, Daniel? Velho, ranzinza. É. Isso. É, próxima pergunta é do Yuri Ortin. Meu filho mais velho que quis fazer uma maratona de Rock. Ah, bom moleque, bom moleque. Grande garoto, o Rock é um anime. Mas peraí, esse é o descolado, o fifeiro ou é o outro tem filho? Você tem que especificar, Bilesk. É, estamos indo para o terceiro filme, aquele que aparece o Mr. T. É, hoje à noite, então pergunto, qual é o Rock favorito de vocês e por quê? Como esses filmes podem ser tão bosta e tão foda ao mesmo tempo? Eu acho que isso responde a primeiro, porque, tipo, por exemplo, pega aquele do comunista, cara. O Ivan Drago, velho. O quarto é o mais da hora. Modificado. Exato. Então, ele é horrível, mas eu gosto demais. Por conta disso, sabe? Conta disso, assim. O Ivan Drago correndo na esteira e vindo, assim, umas agulhas robóticas penetrando, colocando os esteroides, ele tipo exterminador, tá ligado? É, exatamente. Ele dá um soco na parede, a parede racha. É. Um bagulho muito desnecessário, mas é muito incrível. É muito foda, é muito foda. E o próximo, uma pergunta, não, 3. Makoto, o que você venderia para o capeta e por quanto? Cara, a minha alma. Nossa, e por todo o dinheiro do mundo, cara. Ótima resposta. Olha, ótima resposta, cara. Muito bem. Muito bem. Próxima pergunta do Elzio Peratini Neto. Peratini. Nossa, ele consegue fazer uma velocidade muito louca. Muito bem, Makoto. Galera, bom dia, tarde, noite, madrugada neste limbo atemporal dos podcasts. É verdade. Vamos às indagações. A regra dos 15 anos se aplica aos jogos? Se sim, quais jogos falharam no teste? Ah, é aquele, a regra dos 15 anos é tipo, se você assiste um negócio 15 anos depois, ele é bom de verdade. É, tipo, isso, assim, exatamente, né? Isso. É, sim, aplica, cara. Sim, se aplica sim, cara. Aplica, aliás, sim. Eu acho que com game é um negócio que é tão rápido que, assim, você pode até diminuir, assim, uns 10 anos já dá pra saber, cara. É. Mario Kart DS tem 10 anos, cara. Eu lembro quando eu joguei Mario Kart DS pela primeira vez. O nome do 3DS, o DS. Sim. Caralho, 10 anos, desde 2004, cara. Caralho. E, tipo, o jogo é fantástico até hoje. Esses dias eu fiz um ad hoc com 8 amigos meus. E foi foda, o jogo continua fantástico, tá ligado? É foda, cara. Você não precisa, tipo, sim, se aplica e muito jogo cai nessa porra. Sim, sim, real. E perguntei pra você, senhor Makoto. Mercado Livre, OLX ou Barraca de Camelô? Olha, cada um tem a sua necessidade, né? O Mercado Livre, você vai achar produtos aqui no país. Ele vai vender, né? Os três, mano. Vai, pode. Você vai encontrar produtos, principalmente produtos importados que tem já no país. O OLX é aquele seu brother que tá desfazendo daquela mesa por R$100 e você precisa, na hora, e não quer pagar seu rim numa Casas Bahia da vida. Sim. E a barraquinha do Camelô é aquele fonezinho pra não ouvir... aquele fonezinho pra ouvir esse podcast enquanto você vai pra casa. Exatamente. Por favor, se você não comprou as três coisas, por favor. Por favor, faça. O que você tá fazendo? Exatamente. Próxima pergunta, André Guerra. Mentira, não é uma pergunta. Não tenho perguntas, só quero mandar um efusivo abraço para esse lindo Makotinho. Quem não quer, né? Guerra é meu brother, Guerra é foda. Pois é, cara. Makotão Overlord Superior Sildeslobrevpó. Foi o que disse Leandro Greck. A próxima pergunta. É uma piada interna. Se você fosse uma fruta, que fruta seria, cara? Cara, eu não seria frutas, eu seria Fruito Basket. Fruito Basket. Fuck open. É isso que eu seria. Belíssima resposta. Panda Valdemar mandou aqui. Panda Valmon, cara. Mas Valdemar é mais legal porque o primeiro nome dele é Panda. Concordo. Duas perguntas. Por que sou abusado pra caralho? Tio, você não conhece um cara chamado Mauri Link que colou aqui antes? Esse sim. Sem noção. É, número um. Esse é mais um desafio do que uma pergunta em si. Makotão, você está desafiado a transmitir em palavras sua felicidade de estar a bordo deste belo navio Max Ribeirinha. Manda bala. Caralho, cara, é um desafio imenso. Eu diria que eu estou tão feliz quanto a vez que eu ganhei meu primeiro videogame. Ô, louco! Facilmente. Muito bom. É, é o meu sentimento, sabe? Eu lembro até hoje quando eu ganhei meu primeiro videogame e eu acordava no meio da noite e olhava pra bancada que ele ficava tipo, caralho, ele ainda tá aí. Foi real. Eu não sonhei que eu ganhava essa maravilha. Nossa, da tecnologia, cara. E me divertia. É uma sensação. Obrigado, cara. Porque eu já tive essa sensação, é uma sensação muito forte, cara. É esse sentimento que eu tenho aqui, estar com vocês, verdadeiramente. Muito bem. É nóis, Makotex. Não é nóis, mano. É, vamos lá. Dois. Prevendo o futuro Mad Max. Mad Max Max Rebel. Mad Max Rebel, que se aproxima. Seria Makoto o chefe do tráfico de água? Certamente. Se não, qual seria a sua função? Não. É isso mesmo. Ele certamente é o Overlord, né, cara? Overlord. É, tipo, as pessoas querem... Ei, cara, por favor, descola uma água. Eu falei... Brother, você vai ter que falar com ele. Não é meu. Aí vai estar eu em cima do caminhão pipa num trono de ouro dourado com uma capa e uma com boneca de fazer massagem, da minha mulher hidromassagem favorita. Massagem no pé, assim. É porque eu fiz uma citação Hokuto no Ken. Esse sou eu, sabe? É porque o primeiro vilão, que é o amigo de infância do Kenshiro, ele meio que tem uma boneca da Yuria. Porque você tá ligado no plot de Hokuto no Ken? É o Kenshiro querendo bater em porrada em todo mundo e querendo buscar a mulher dele, que é a Yuria. Tá. Aí... Também não. Aí o primeiro vilão é o Shin, que é o melhor amigo do Kenshiro. E ele tipo, eu estou com a Yuria aqui, você não vai ter ela. Aí no final era uma boneca. Aí é o que eu falei, tipo, estarei num trono de ouro sentado com a boneca da menina que eu mais gosto do meu lado. Muito bom. Quem não vê? Muito bem. Esse sou eu, desvirtuando o podcast. Obrigado, galera. Próxima pergunta do Guilherme Azevedo. Makoto, Project Diva ou The Idol Master? Oh, é difícil. Eu diria Project Diva porque é Hatsune Miku, né, cara? Porque tipo, é Hatsune Miku. Hatsune Miku é o iPhone. É um clássico, cara, já. Cara, tem Hatsune Miku e tem a Luca de óculos, cara. É perfeição da vida. Eu tava tô nem aí. Não. Essa Luca, essa Luca mesmo. Essa Luca, só que agora ela voltou de óculos. Agora míope. Agora míope. Humberto de Oliveira Silva pergunta: Grande Lorde das Vendas Makoto, imaginemos uma batalha entre vossa divindade vendística e Ciro Bottini. Qual seria a estratégia e técnica secreta de vendas que você usaria para esmagar este grande adversário? Olha, estratégia, cara, da vitória. Qual é a estratégia da virada contra? Apenas vencer. Ciro Bottini é meu pai das vendas, cara. Olha, ele é o papa. Toda vez que eu vejo os vídeos dele. Cara, eu já assisti o curso de vendas do Ciro Bottini. Eu sou sério? Serious business com essa porra. Que não louco. Ao vivo, eu vi no YouTube e tal. Não, mas que louco. É, e tipo, cara, o Ciro Bottini é foda. Eu não diria pela parte das vendas, mas tipo, o modo dele fazer você comprar uma coisa, ele nada mais tá te induzindo que aquilo é bom. E mesmo se não for bom, foda-se, você vai pegar do mesmo jeito que o cara faz você comprar. Então, tipo, eu tenho isso na cabeça que o Ciro é, tipo, acima de todo mundo, eu ia me ajoelhar e falar, me dê sua bênção, mestre. Ô, louco, mano, olha só. Quem diria? Essa foi a melhor resposta pra melhor pergunta. Muito bem. Esse foi o nosso programa, boa noite, gente. Não, essa mandou muito bem essa pergunta, vou até dar um like aqui. Porque eu tô... muito bem. Ricardo Filho, Lorde Soberano das Vendas, ele perguntou. Exclamação. Qual é o recheio do seu omelete favorito? E qual seria o omelete perfeito para você, ó Lorde das Vendas? Cara, o omelete... que eu acredito que seja a mesma coisa, né? É, tipo... Ele só quis fazer um lance meio de... Digamos, tipo, poesia, assim, sabe? Não, tipo, Mas eu acho que tipo, tem uma diferença entre um, tipo, o omelete favorito é o omelete que ele já comeu e o omelete perfeito parece ser o omelete de alguma coisa. É um platônico, tipo, patamar. Longe omelete do seu... platônico, exatamente. Exatamente. Omelete platônico, exato. Olha, o meu favorito. Caralho. Nunca esperava. Nossa, omelete platônico. Meu favorito é o omelete, acho que bem simples: é presunto, mussarela, cebola, ovo. Uma pitada de orégano e é GG, cara. Você fez ali rapidão, fez em 2 minutos. Agora, eu acho que o omelete perfeito seria o omelete do fromage. É verdade, né, cara? O jeito que ele bota ali é tipo uma coisa maravilhosa mesmo, exato, assim. É como se fosse uma coisa. Uma coisa mágica mesmo. Muito bem. Próxima pergunta é do Thiago Ribeiro, que inclusive é bem grande uma pergunta. Cacete, velho. Thiago Ribeiro, vamos lá, Thiago Ribeiro. Fala em Boca dos Sete Mares. Falamos, a gente fala, cara. Você tá ouvindo até estamos agora. Estamos falando nesse momento, até agora com você aqui nesse momento. Tudo suave na nave? Tudo suave na nau. Tranquilo. Obrigado pelos momentos de crocância, risos, reflexão, dicas, alegria. Sou muito fã do Lorde das Vendas Makoto. Ó, você viu? Cara, sim, já tenho fãs já. Muito feliz por saber da participação dele no próximo navio. Pelo sorriso, gostos, habilidades e comentários, dá pra saber que o cara é muito gente boa. É mesmo, cara. Ele é. Com certeza seria um prazer ser um brother mais próximo dele. Qual é o jogo console que mais marcou a sua vida e por quê? Olha, de frente com o Makoto, vai. De frente com o Makoto. Nossa, de frente com o Makoto. Uma hora de duração, velho. Vamos lá, vamos lá. Manda bala, vai. Qual o jogo console que mais marcou a sua vida e por quê? Console que mais marcou minha vida, eu acho que pode dizer que foi o PS1. Uhum. Que foi o console que eu ganhei de presente da minha mãe. Antes pode de eu odiar ela com todo o meu coração, mas chabafa. Ô, louco, louco. Tretas familiares. Pesado. Makoto, um homem. Homem mas, ressentido. Então, querer ser hardcore, pero su mamá não lo deja. Pra sua mãe graça, tá 40 mil reais em contas no seu nome, você vai ver o que é odiar uma pessoa de verdade. Eita, louco. Ô, louco, velho. Que podcast pesado. Pesado, não, de frente com o Makoto, cara. De frente com o Makoto. Que é o PS1, porque foi o primeiro videogame que eu realmente aproveitei, sabe? Mais a fundo, com a mentalidade um pouco mais adolescente. Foi o primeiro que você pôs de ponta cabeça, né? Exato. É, eu também, exato, eu acho. E aí, tipo, porra, joguei e... Caralho, Sylphon Fighter, jogava muito multiplayer com a galera. Nossa, Sylphon o melhor Fighter jogo. Multiplayer. Joguei Metal Gear Solid, joguei... Caralho, brancos. Final Fantasies e, porra... Então vocês sabem que jogo não, teve PS1, né? Vocês sabem que o jogo total. Console é foda. Mario. Total. Mario. Não. Sou muito fã dos board games modernos. Qual é o seu board favorito e por quê, Makoto? Curte uns board? Curto uns board, mas eu meio que não tenho um grupo pra jogar, então gente meio que... Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Eu vou me mudar pra... Eu vou mudar pra casa de quem? Posso mudar pra casa do Rony, então? Pode. Beleza, então vou mudar pra casa do Rony e a gente vai gostar de jogar board game. É nóis. Ah, eu joguei ultimamente o Carcassonne, eu gostei bastante. Joguei com amigos lá. Mas acho que desses board game modernos, um dos que eu mais gostei foi o Eldritch Horror. Que é aquele baseado nos rolês Lovecraftiano. Pode que tem essas fitas bem, bem da hora. Ele tem uma caixa ameaçadora, de isso. Que eu gostaria de dizer. É exatamente. E eu gostei bastante. Mas a maioria dos podcasts dos board games eu vejo mais vídeo mesmo. Entendi. A galera lá do Game Grumps, que faz o Table Flip, que eles jogam board games, eu acabo acompanhando por lá. Infelizmente, não é uma constante na minha vida. Pode crer. E ele mandou aqui também, tenho visto Kill la Kill por indicação do Lords, estou gostando bastante. Sim, cara, Kill la Kill é do caralho. Don't lose your way, parceiro. Principalmente das antagonistas principais e suas questões e convicções. Qual personagem feminina de anime, mangá, os fazem dizer, fuck yeah? Cara, essa do Kill la Kill foi uma que eu fiquei, tipo, muito. Eu achei muito foda, cara. Qual delas? A Ryuko Matoi ou a Satsuki? As duas, cara. As personagens femininas, tipo, sei lá, é a melhor representação em muitos anos. E a Mako, assim. Cara. A Mako é aquela retardada que ninguém dá uma foda pra ela. Todo mundo, que menina besta, ela cai de cara no chão. É. E, tipo, ela que salva o rolê toda vez. Com amizade. Com amizade. E com conversa, tá ligado? É mais louco quando ela vira Banshee Mako lá e dá um soco na cara da Ryu que ela não consegue. Ela começa a chorar e você fica... Caralho, né? Mina possuída pelo bagulho, ela faz merda. A Mako, cara. A Mako. Foda. É a melhor, cara. Eu concordo. Aquilo aqui é muito foda, cara. Outro também que eu tava pensando aqui era do... por mais que ela seja uma chata do caralho, a Asuka. Asuka sempre cara, me curtiu muito. Cara, se for de Evangelho, eu vou levantar e vou embora. Eu vou fazer o mesmo que o Musa faria. Olha esse Makoto. Não, peraí. E se eu falar da chefe deles, que eu esqueci de dizer, a Katsuragi? Não gosto. Então, ele não falou que não gosta dessa mina, ele falou que não gosta dessa porra. Total. Este é Makoto. Este é Makoto. Makoto, sincero. Não, você, a Gali do Gun é a melhor personagem de todos os tempos. A Gali é foda, velho. Puta merda, cara. Battle Angel Alita, velho. Eu diria que a Nami e a Robin são duas personagens muito fodas, cara. Melhoraram muito, se você for concepção, que elas eram simples materiais de punheta porque o Oda queria alguém. E, tipo, a Nami começou a realmente virar relevante, tá ligado? Ela é a navegadora mesma do navio, ela que leva os caras pras ilhas. Ah, mas ela é puta bem escrita para caralho, ela tem todas as coisas. E a Robin também, ela é... não tem como ainda entrar, né? Mas a Gali ainda é melhor de todos os tempos. Concordo. A Gali é a Maki. Maki Otono Tachibana do Blade. Do Blade of the Immortal. Essa mina era que é a mulher mais forte do mundo. Que ela é mais forte que todo mundo. Eu diria também a Motoko de Ghost in the Shell, cara. Sim. É, verdade. A Motoko de Ghost in the Shell, cara. É outra personagem feminina que você veio falar, mano, essa mina. É, porque ela é um robô. É. Isso invisível. Também. Então, porra. Muito bem. Metal Gear Online. Que ela anda sem roupa. Sou do Rio e estive em São Paulo umas 4 vezes, continua aqui o Thiago Ribeira. Amei os bares da Augusta, MASP, Museu da Língua Portuguesa, Pinacoteca, Caminhada na Vila Mariana, Ibirapuera, Liberdade e Galeria do Rock. Parece muito que falou, amei os bares da Augusta, do MASP, do Museu da Língua Portuguesa. Todos esses são bares. Vai lá, eu não tô sabendo. Lugares, em todos esses lugares tem bares, né? Isso que é o melhor. É, qual o cantinho favorito de São Paulo? Sofá. Eu ia falar, o sofá na casa de algum amigo, cara. Tipo... É o melhor cantinho. Fácil. É foda, né, cara? Ficar em casa é tenso. Lugar favorito. Puta, mano, eu também não tenho muito. Assim, não vou em praça direito, não vou. Não. É, não. Eu não, cara, sou muito ativo na cidade, por incrível que pareça. Assim. Passou dessa fase, cara, agora a gente só é velho e triste, né? É, então, exato. Eu sou de Curitiba, todo mundo vira e fala: nossa, você é de Curitiba? Você vai no Pico Parque, Tal? Você vai nos parques. Cara, ninguém vai. É mesmo? Se você mora lá. Sério, eu tô há 7 meses, indo pra 8. Eu nunca colei num parque, parceiro. Pra não mentir, eu colei no parque uma vez e nem foi no parque, foi num centro de exposição que ficava atrás do parque, tá ligado? Eu nunca colei num parque, parceiro. Você tá me tirando. Nessas suas palavras, parça. Nessas suas palavras, parça. E é isso, é verdade, cara. Tipo, quando, você é do... quando você é do rolê, tipo, os caras de São Paulo, eles não vão muito nessas coisas, sabe? É normal, foda. É normal. Tudo bem, próxima pergunta é: loja online, Max Rebo? Calma, cara. Vai sair. Calma. A gente Tão calmos faz uns 6 meses já. Verdade, eu acho que já tá na hora de falar desculpa. Vai sair, eu sei. Vai sair. Mas sair. Segura essa peteca. Segura esse forninho um pouco aí, mais. Segura esse forninho aí, Giovana. Mas já vai sair. Confia em nós, confia no pai aqui. Toca pro pai. É, visita ao Rio com venda dos produtos. Cara, a gente. No Rio a gente ainda não foi, né? Não. Então é um que ia ser legal se a gente fizesse também. Vamos vender no isopor. É tipo uma venda de Vamos vender nossa arte na praia. É uma boa ideia isso aí, cara. Gênio das vendas. Quase. Aposto que você é diretor criativo ou divindade dos. Dos ninjas, divindade dos publicitários. A dádiva dos publicitários. A dádiva dos publicitários. A dádiva dos publicitários. Enfim, já perguntei muito. Boa. Já, né? Tudo bem, a gente perdoa. Hoje, dessa vez. Aquele abraço e até a próxima. Até a próxima, tio. Até a próxima, cara. Valeu aí. É, Eduardo Mairim que mandou a próxima. Bucas, dessa vez não fui o Firsts, mas pergunto. Pau no cu do First, parceiro. Eu achei que era uma sigla exótica. Ele não foi? Ele não foi o First. É o First. O Mairink sempre é o First. Mas ele pergunta, vocês têm alguma história de ensino médio que gostariam de compartilhar com convés? Nossa, não. Não, cara, ensino médio foi a pior época da minha vida. Chato. Foi mais da hora. Porque você era popular, você era magrelo, né? E eu era gordo. Aí as pessoas não levantavam quando você sentava. Era magro. Sério? Magrelo, mas foi uma bosta pra ele. Uma coisa não influencia na outra. É verdade, cara. Cara, never forget, cara. Meu ensino médio foi bem zoado também. Voltar do banheiro, sentar e a sala inteira levantar. Filhos da puta. Never forget. É foda isso, cara. Mas então, não vamos compartilhar nada. Abraços. Tudo bem. Igor Henrique, ainda tem tempo para perguntas que necessariamente não são perguntas? Bom, você tá fazendo, olha, né? Que escolha a gente tem agora. Por favor, me indiquem outra. Eu podia falar, não. E não, é o podcast do pânico. Vai tomar no cu. É, true. E põe um sonzinho, sabe? Se sim, por favor, me diga que outros álbuns da pegada de These Things Happen, do G-Eazy ou Watch the Throne. Daniel. Eu não manjo de Easy, Watch the Throne eu não gosto, cara. Cara, então tá aí, Baby cara. Metal, cara. Tá aí, Baby Metal, álbum Baby Metal. É o que você precisa pra sua vida. Cara, é, vai Watch the Throne, vai ouvir Kanye West, né? É, velho. Vai ouvir Jay-Z e Kanye West, o que, tipo... É. Resposta bem fácil pra uma pergunta mal formulada. Eu digo. É, tipo, não tem o que responder, sabe? Próximo, Danilo Herd. Macotinho, qual a sua waifu favorita? Obrigado, esse é o Decadê, um grande amigo meu. Mas a favorita. A favorita. Caralho, essa é a pegada. Eu sou um waifeiro poligâmico. Eu sou um waifeiro. Eu não tenho uma waifu. Eu tenho waifeiro. Um harém de waifus. Ah, tem que escolher uma só. Caralho, velho. Tem que escolher uma só, cara. Mano, você pode, sei lá, me escolher... Comida favorita, eu escolhi a waifu favorita, é foda, cara. É tipo, você fala, essa mina eu quero viver pra sempre comigo, sabe? É... Cara, eu acho que eu escolheria a Hatsune Miku, cara. Eu acho que... Fechou, porque que ela faz shows, eu disse. Porque ela faz shows. Porque ela é muito rica. Viajar o mundo em turnê com e ela. E que ela é teoricamente muito rica, se ela fosse uma pessoa... Ela tem, tipo... O foda é que ela tem, tipo, canonicamente 20, 14 anos e isso daria mostra. Por isso, melhor louco, ainda. Eu escolho a Meguri e Luca porque ela é 21 anos, então ela já é maior. Ah, então tá bom. E ela também ficou famosa com cantando. Exatamente. Tá nem aí, tá nem aí. É melhor Luca de óculos. Tudo bem. Fulvio Long. Arr! Piratias do Elefante Azul. Piratias! Só passando aqui pra mandar aquele abraço de pirata com risadas exageradas e olhar de psicopata. Cara, risada exagerada é comigo mesmo. A propósito, vamos pra Campus Party? Então, né? É, ou vão fazer algum rolê nesse fim de semana da festa? Se forem, avisem. Vai ter uma galera aí de todo o Brasil e pode ser um pico louco de fazer um encontro. É, Makoto, você está na Campus Party. Eu estou na Campus Party. E tá lá, legal? É, tá Campus Party, né, galera? A moral é, é minha terceira Campus Party. Ela é muito boa na primeira, que você vai empolgado em todas as palestras, em tudo. Na segunda você aproveita a internet. Na terceira você vai de alegre. Essa é a verdade da Campus Party. Pode crer. Mas, tipo, você tá no terceiro ano de faculdade, então. Na Campus Party. Entendi. É aí o terceiro Juca, né, tá ligado? Da Campus terceiro Party. Juca, porra! E, tipo, tá legal, o evento tá bom e tal, tem os problemas como todo ano tem, mas sei lá, cara, tá ok. É, isso aí. Beleza. Tudo bem. Próxima pergunta, Onideria de Moraes. Pergunta, se o Roger vai dublar o mano lá do Battlefield, deveria o Danibas dublar o Old Snake em Metal Gear, Daniel? Obviamente. Sim, eu deveria. Uma pergunta muito... Cara, eu tenho tudo pra dublar, cara, eu sou velho. Eu sou fumante, eu tenho um braço mecânico, tipo... Um chifre na testa. É, tá aí, cara, várias coisas, velho. Ele tem um chifre na testa? Agora no 5 vai ter, tipo, um bagulho que sai da testa. Ah, ele tem tipo um meteoro na testa, você não viu? Que ainda não foi explicado. É, ninguém falou nada sobre isso. Sério, cara? Cara, tem uma mina com pouca roupa que teleporta, velho. Ah, daí eu acho que... Ah, Quiet... Mas eu acho que... E o cachorro também. Eu não entendi essa pergunta, nossa, tipo... Nossa, eu tô confuso. Você tá zoando o Daniel, tá ligado? Tipo, não, cara. Não, tipo, se o Roger vai dublar o Battlefield, o Daniel também pode. Ô, louco. É, então, o Roger vai mandar aquele raio coxinhazador, tá ligado? Né, o Roger vai, tipo, falar várias, né, tipo, nossa, merdas. Foda o Roger, hein? Nossa, eu fiquei triste, cara. É um motivo pra eu não jogar. Não sei se eu... Bom, talvez profissionalmente eu tenha que falar que eu jogaria Battlefield, mas não tenho muito saco pra jogar Battlefield há muito tempo já. Mas, mesmo assim, né, cara... É, treta, né, Roger? Mas foda-se, deixa o velho lá, né? Deixa o velho. Daniel Duarte. Amigos, qual é o filme de comédia preferido de vocês? Se é que existe. Bear Hugs and Beer Cans. Bacons. Qual é o filme de comédia preferido de vocês? Ó, se o Van Depp estivesse aqui, ele provavelmente falaria Debi Lloyd. É, ele curte muito Debi Lloyd. Meu filme de comédia favorito é Zoolander com Adam Sandler. É bom, Zoolander. Não, óbvio que não. Óbvio que eu tô zoando. Zoolander tá é muito engraçado, cara. Eu acho muito engraçado. Ah, você é normalzão, né, Falcão? Eu acho muito Falcãozão engraçado. Normalzão, cara, né? Não, cara, pô, sério. A ideia de que ele pensa na maquete como algo real é uma piada muito boa, cara. Tipo, mas você não acha que isso é pequeno demais pras pessoas? Uma bolinha com umas formigas, que coisa idiota, tá ligado? Se fosse eu, vou escolher Juice Bigalow. Gigolô por acidente, como nossa, qual o nome daquele cara? Não sei. O rejeitado do Saturday Night Live lá, que não deu certo, esqueci o nome dele. Que não deu certo. Nossa, esqueci o nome dele também. Trovão Tropical. Trovão Tropical é muito bom. É, o Âncora, é legal. Ah, não é meu favorito. É, então, é, nenhum tipo, desse é meu favorito. Ah, cara, que eu consigo sei. Lembrar. Sabe? Eu sei. É A Vida de Brian, do Monty Python. Cara, Monty Python de Brian é da hora. É muito. Você não gosta? É. Nossa, eu acho muito bom. Polêmicas! Eu diria que a minha coisa favorita em comédia não é filme, mas passa todo ano, que é o Gaki no Tsukai, que é aquele especial de final do ano japonês, onde os japoneses fazem bosta e é muito engraçado. Sério? É. Tem aquele, tá ligado? Aquela biblioteca silenciosa. Que se o maluco fazia barulho, eu vi um negão e batia nele. Sei. Lembro disso. E chegar aqui no Tsukai. Isso era louco. E tem todo ano uns rolê parecido. Da hora. Acho então que... é o meu favorito também agora. Eu acabei de adotar. Corre que tá com 2% do seu computador. E vai acabar assim. Não, é 30 segundos. Tem 2% de bateria do computador e duas perguntas. Aham. 1% para cada. Anderson Daniel. Não é o Daniel, é só Anderson Daniel. E aí, Motherbuckers, e aí, meu? Vocês sabiam que o Rick James e a mulher dele foram presos por capturar uma mulher e transformá-la em crava sexual? Então. Ô, louco, velho. Opa, lá vem o cara que leu a biografia. A gente leu a biografia. Então, você chegou nessa parte, Daniel? Não, não cheguei. Tá. Basicamente, spoilers. Basicamente, o que acontece. Spoilers da vida do cara. É. Spoilers do Rick James. Do Rick James. Mano. Basicamente, o que acontece foi que ela era uma acompanhante, tipo, não sei se ela é garota de programa, acompanhante. Desculpa o eufemismo aqui. Ela era call girl. Não, ela era, eu acho que garota de programa, isso eu não tenho certeza. Mas eles levaram ela para pro pico, para a residência deles. Eles fumaram muito crack, muita cocaína, muito, muito mesmo, assim. E aí rolou uns BDSM também, uns BDSM. BDSM. Conhecido como sadomasoquismo para leigos. BDSM. É, e rolou várias fitas sexuais, que eles ficaram, só que eles estavam virados no fumando pó por virado tipo 3 dias, 4 dias. E aí quando ela foi direto pra delegacia e falou tipo que ela tinha virado escravo sexual. Ele já falou, pediu desculpas e tudo mais e tal, e é tenso, né, cara? Essas histórias nunca dá pra saber muito bem o que acontece. Sim. Mas essa é o que ele diz, essa é a versão dele no, na biografia, pelo menos é o que ele diz. The Diesel, baby. The Diesel. Yeah. Oh, yeah. Não, esse é o... Esse é o Bootsy Collins, na verdade. Sim. Não, eu só tô falando coisas com beats. e por último, um cara que o Daniel gosta muito, né, Daniel? X-Water Closet. X-Water Closet. A pergunta vai pro Makoto pra variar. Sim ou não? Com certeza. Nossa, arrepiou. Arrepiou. Arrepiou. Drop the mic. Gente, então terminamos aqui. Terminamos as perguntas. Quem diria? Iam acabar, cada um mandou 6, tá ligado? Eu tentei aqui até. É isso, eu vou até parar, a gente vai tomar um café, pá, e depois a gente volta. Beijo. Voltando correndo, porque ninguém está preparado para a sessão de dicas! Pegou dicas surpresa. Improvisadas! É tipo comedians das dicas. Qual é o nome de um pico de improvisação? Comedians. Tem um pico onde o Gus, Lanzetta e os caras que eles fazem. Espetacular hora das dicas. É então, esse que eles daqui fazem, que é um pico que é lá na Fricaneca, que se chama Frei Café e Coisinhas. Eu juro pra você, esse é o nome do pico. Frei, café e coisinha. Essa não é uma dica, que fique bem claro. Não colem. Se você for abrir um rolê, não abra com esse nome. Eu acho que, se não me engano, esse pico é do Rafinha Bastos. Mas o motivo Nossa, pra você não colar. Mas os shows lá dos moleques, muito divertido, pelo menos muito isso. Divertido, os celulares do Gus. É legal. Então, do Gus, do Nigel, os moleques são. Do Gabi, do Gabi e tudo mais, são legais, assim, são bem divertidos mesmo. É. Bom, o que a gente tava falando? Dicas, né? Porra, cara. Não bom, sei, próximo. Não sei, tô mal de dicas. Tô indo viajar, eu tô indo no Campus Party. Então, uma boa dica. Viaje pra Campus Party, igual o Makoto fez. Exatamente. Exatamente. Ele viajou pra Campus Party. Uma ótima dica. É, mas o que, que tá rolando de lá na Campus Party? O que, que você viu de da hora lá na Campus Party? Teve o moleque de 13 anos indiano que fez uma impressora de braille, que eu achei bem foda. Oh. E o maluco vai, quer dispor eles lá de graça e tudo mais. Vai o Bikman. Ah, quando vai... que ele vai? O arroz de festa. Quando que ele vai, o Bikman? Amanhã. Ah, ah, eu vou estar lá, eu vou ver o Bikman. Vai ter... Ah, tinha esquecido. O Facebook tá bastante presente, então tem stand do Facebook. Em todo lugar. Teve... Pior que é verdade. Teve 3 ou 4 gente do Facebook americano que veio pra dar palestra, isso tá bem legal. Eu acho que essa parte de empreendedorismo tá bastante forte esse ano. Internet de 50 GB, né, galera? É o rolê. Esse eu iria só pra curtir uma internet. Umas interwebs. Umas interwebs. E... Danibas, dicas. Danibas. Nenhuma! Nenhuma dica. No dicas today. No dicas. No dicas today. Por que vocês estão olhando pra mim? Nada, não tenho dicas, nada, não tenho nada. Não, dá uma dica de banho, não sei. Que sabonete você tá usando? Lava o sovaco. E daí você lava os seus braços. Daí você lava o seu tórax. E daí, tipo, se você não tiver uma escova presa numa vara pra você lavar as costas, você tenta esticar o braço. Ou você chama alguém pra lavar as suas costas. Daí você lava as pernas, tem que sempre lavar as pernas. Não esquece de lavar as pernas, porque todo mundo acha que, tipo, beleza. Ah, eu tô tomando banho, daí o sabonete vai escorrer e vai lavar minhas pernas. É, não, tipo, não é assim. Insulação, assim. É, não, você tem que lavar as pernas. Tem que pegar e lavar as pernas, porque senão fica com as pernas sujas e é foda, tá ligado? Daí você, tipo, lava tudo direitinho, né? Daí você, tipo, se enxágua, tá ligado? Você não pode sair tudo cheio de sabão. E daí você, tipo... E daí é meio que opcional. Ou você pode lavar antes ou depois o seu cabelo, tá ligado? E daí, pra você fazer isso, você pega shampoo. Você, tipo, pode ser qualquer shampoo. Mas onde eu encontro isso? Na farmácia ou no supermercado. Ah, legal. Os dois, hein? Nos dois lugares, cara. Que da hora, velho. É impressionante, juro pra você, cara. Louco. Qualquer farmácia, qualquer supermercado tem shampoo de todos os tipos. Tem muitos shampoos, cara. Tem até shampoos de desenhos animados. E daí você tira bota... Pra todos os gostos mesmo. Todos eles, todos eles. Daí você bota, tipo, sei lá, um pouquinho de shampoo no seu... Depende do quanto cabelo você tem, tá ligado? Você bota o shampoo na sua mão... Você pega, bota na sua cabeça e esfrega bem até criar espuma. E daí, tipo, daí se tiver barba, você passa na barba também. Mas como eu vou saber? Porra, passar na barba é... Se tiver barba, você passa na barba também. Demora? Sim, passa na barba. Oi? Espuma demora ou, tipo... Tem que comprar um específico que faz espuma? Não, não. É efervescente? Não. Cebion, assim? Não, todos eles fazem espuma e é relativamente alto. Tipo, depois de umas esfregadinhas já começa a aparecer espuma. Isso quer dizer que tá funcionando. Nossa, parece bacana. É muito legal. Sounds e daí, good. Tipo, depois que você passa, né, o shampoo no cabelo, você não pode sair do banho. Você tem que... Você tem que enxaguar. Você tem que tirar o shampoo do cabelo. Porque daí ele fica lavado, porque se você sai com o shampoo na cabeça, ele não tá lavado. Ele só é fácil de tirar ou precisa de outro produto? Não, é bem de boa. É mó de boa. É mó de boa. Você entra debaixo da água, você passa a mão e sai. É mó sussa, cara. Sai com água, então. Sai com água. E depois que você acabou de fazer tudo isso, você desliga, né, o chuveiro, porque a cantareira tá secando, tá. Né? E você sai, pega uma toalha, assim que tá com uma toalha, tá ligado? Então, antes de você entrar no chuveiro... Você leva uma toalha. Tá. Que você vai precisar muito. Eles não fornecem lá quando você... Não, você tem que comprar também. Tá. Você tem que comprar também. Qualquer loja vende uma toalha. E você precisa de uma toalha. Tipo, beleza. Se você sair de lá sem toalha, você tá fudido, cara. De rosto ou. Tudo, não. Toalha grande. De tudo. Toalha de tudo. Toalha de tudo. Toalha de tudo. É a mesma de mesa? Não. São duas toalhas completamente diferentes. Tá. Como chama essa que eu tenho? Toalha. De banho. Toalha de banho. Ah, tem uma que é própria banho. Pra banho. Pra banho. Sim. Pra banho. Tá. E quem eu falei, você precisa levar essa toalha antes de você entrar no banho. Beleza. Porque se sair do chuveiro sem uma toalha, você vai molhar a porra toda e vai ser uma merda. E você tem que secar tudo. Então você saindo de lá, você pega sua toalha, se seca. Se seca bem, você não tá mais tão molhado. E daí você se troca. Você bota sua roupa, né? Que você quiser, você abre o armário, escolhe a roupa que você quiser lá e tal, veste ela. Mesmo. A que você quiser. Tá. Não tem uma roupa específica. Não tem uma mais indicada pro pós-banho. Não. Assim. Acho que depende do dia, da hora do dia que você tá. Depende do seu humor. Depende do clima. Humor, depende pode de uma série de coisas. Metálica, qualquer coisa assim. Pode ser o que for, cara. Tá. Mas depende. Se for tipo à noite, antes de se dormir, é bom você botar um pijama, tá ligado? Ah, sacou? Essa é uma boa. Pô, é, boa, né? Então. Mas se você acabou de acordar e for fazer uma coisa, bota uma roupa pra, né? É, rolê. É, continuar é, o boa, dia. Boa, é, saca, verdade. Tipo, bota um terno, ou você bota um jeans. É. Ou você bota um pijama e vai pros seus rolês. Ou você bota um pijama também e vai de rolê, se você realmente. Mas é bom falar pro amigo ouvinte que às vezes tem. Se você for trabalhar no campo, assim, não é sim, bom você é, colocar é bom pijama, você botar né? uma roupa específica pra isso, tipo, calça jeans. Se você for astronauta. Tá, né? Exato. Exatamente. Ou você é o primeiro homem a ir para o espaço vestido pijamas. É, que deve ser muito é do caralho. É contraindicado, mas deve ser legal. Deve ser divertido pra quem também. Vai, E daí você se veste, né? Você fecha o armário, né? Pra né? guardar toda a sua roupa lá dentro e tal. E daí você pega a sua chave de casa, destranca a porta da frente... abre a porta e você sai pro mundo. Boa, vai pro mundo, cara. Ótima dica. Né? Você que tá ouvindo aí, eu espero que você tenha anotado. Sim. Complexo, mas é sempre bom ter essas coisas assim. Mas é muito assim, bom, mão, cara. É muito legal. Você saber lidar com. Sabe, é 2015. Eu acho que essas coisas são tão em voga ainda. Sim. Eu acho que tipo, é bom. E é legal você fazer isso todo dia. Boa, todo dia? Todo dia. Nossa, todo é? Dia. Pô, todo dia. Vou pensar, eu vou testar. Mas você pode fazer dia assim já, não. Vou... final de semana, né? Depende do clima, tá ligado? Se tiver frio. Não vai pra lugar nenhum. É, então se tiver frio. Você olha e fala, tô sozinho mesmo. Foda-se. Acho que depende dos seus planos, tá ligado? Você pode ou não pode fazer. Se tiver frio também, você não precisa. Bem legal. Boa dica. Né? Da hora, né? É isso? Acabaram as dicas? Alguém tem dicas? Alguém? Não. Então, Makoto tem dicas? Eu tenho a dica. Eu gostaria de dizer que eu estou desempregado. Olha só. Você aí, Makoto é uma dica. Makoto, você ele é. Você aí, amigo ouvinte de Curitiba, ou região. Ou região. Ou qualquer lugar que pagar bem, eu vou. É. Programação aí, C Sharp, Server Side, Client Side, HTML5, CSS, JavaScript... Tamo nessas carnes. A porra toda, pode falar. Todas as fitas que ele falou, cara. Exato. É, isso aí que ele disse. Meu contato tá aí no Convés, é só procurar por mim lá e é isso aí. Preciso de emprego, gente. Preciso ganhar dinheiro. Preciso alimentar minha bebê, cara. A gente indica. Makoto representa. Valeu. Beijo. É isso? Acabaram as dicas. Acabou essa porra. Acabaram as dicas. Já era. As dicas e agora a gente precisa escolher uma música. Qual foi a música que a gente ouviu, senhor Makoto? A música que a gente ouviu foi Everlasting, da banda japonesa Galnerius. Ô, louco. É uma banda de metal japonesa que canta em inglês. Ô, louco. Mas essa música é em japonês, algumas partes. Entendi. É uma banda que eu gosto bastante, ela tem uma pegada bem firmeza. Ela tem como guitarrista o Seal, que é o... O Seal, aquele do... aquele com a cara estourada. Da rosa no concreto, beijado por uma rosa? Não. É. Ele foi eleito, esse cara, como o melhor guitarrista do Japão por, tipo, 4 anos seguidos. Ele tocou no Anime Metal. É uma puta banda foda. Casou com a Raid Clan. Não? É outro? Não, tá. É uma banda que eu gosto bastante. Eu escolhi Hatsune Miku, mas eu acho que uma pegada metalzão fica... Pegada metalzão, velho. Fica mais louca aqui nesse loucura. Rolê. Falcão, já que você fez questão de terminar, por favor, não. Faça o jabá. Hoje eu vou dar esta oportunidade para o Makoto fazer o jabá. Olha, que honra! Makoto. Que honra! Então, vamos lá, Makoto. Será que você consegue? Será? Manda bala, vai. Fala, galera. Se você quer mais Max Rebo na sua vida, é fácil, é rápido, é indolor. Você pode procurar a gente aí no Twitter por @MaxRebo_. O underline é muito importante, porque senão você vai cair no Twitter de um gringo que roubou o nome e a gente quer estourar ele na porrada. Mas na a gente não porrada. Pode. Você pode também procurar a gente no Convés da Max Rebo, que fica no Twitter... No Facebook. É que eu uso mais Twitter, gente. Então, ó, só digitar na busca Convés da Max Rebo, você vai encontrar a gente lá. A fanpage da Max Rebo é a Somos Max Rebo. Você também encontra lá as tirinhas que vão estar a ser postadas um dia. E os podcasts e tudo mais. MaxRebo.com é o site do rolê, onde você vai encontrar tudo o que está indexado aí para Max Rebo. É isso, Max Rebo é isso. Caralho, cara, manda muito. Nossa, me botou no chinelo, nunca, cara. Tem um bagulho que chama Somos Max Rebo, é sério? É a fanpage, cara. Ah, o Rangel. Cara, nossa. É a fama assim, deve, é, sei lá, Facebook/Max Rebo, deve não, ser. É a, é a fanpage do, da Max Rebo, que inclusive tem quase 4 mil curtidas. Representando. E meus, aliás, se você estiver no Convés, estiver ouvindo aí, e não conhece nenhum desses canais da Max Rebo, meu... Você certamente está num computador ou num telefone agora. Abre os negócios, segue a gente. Bagulho, cara, vê o que a gente fala, que representa. É mó divertido. Vem trocar uma ideia no Convés, porque faz é mó da hora. A galera só posta. Mano, essa semana no Convés tá muito firmeza. Nossa, primeiro, tá todas as semanas tá no Convés estão muito firmeza. Total, verdade. O Convés verdade. É o melhor lugar da internet. Fácil. Tipo, mano, tava rolando um lance sobre como rock era anime. Era um anime. Puta, Rock Balboa sendo um anime, cara. É, muito foda. Bilesque, quem mais Bilesque, além de Bilesque? Bilesque foi do nada, foi só tipo, rock é um anime. É um anime. Caralho, mandou foda. Muito bem, mandou muito bem. Foda. Muito e também postaram também sobre uma mixtape com funks japoneses. Nossa, dos anos 70. Doido. Eu ouvi, é muito véio. Sinistro. É muito louco. É muito louco. Sinistro, é cara. Muito louco. Então, assim, pô, conversa muito louco. Fale no Convés, é grátis. Tá é grátis. Errado. É, exatamente. Então é isso, acabou. Aê! Acabou, adeus. Adeus, Makoto. Espero que vocês tenham gostado. Muito, muito obrigado por ter caralho, vindo, gente, cara. Muito obrigado por tudo que você já fez pela gente. Cara. E, pô, próxima vez tem que participar de novo, cara. É nóis. É um prazer imenso estar aqui. Vocês são caras o, que... O que mais você manja tanto quanto o Tokusatsu? Assim? Além de venda. Além de vendas. Pornô japonês. Yes! Yes! Esse vai ser um episódio louco. Um episódio, episódio proibidão. Se você achou que estava acabando, se segura, porque agora... Tem mais duas horas de podcast. Estamos começando. Muito bem-vindos. Não, mentira. Mas vamos fazer. A gente pode fazer um navio XX. A gente manda um navio pirata proibidão. Muito bem. Muito, galera. Muito. Obrigado por me convidarem. É sempre um prazer estar aqui com vocês. É sempre um prazer estar nos rolês. Vocês realmente me fazem gostar de estar vivo. Eu te amo, e estar aqui. Pô, eu também amo vocês, cara. Obrigado. Obrigado mesmo por todo o carinho. São foda. Muito bem, ficamos por aqui. Muito obrigado por escutar a gente tagarelando por quase 2 horas. Quase 2 horas só? É, quase, cara. Eu vou cortar os negócios. Mas... Edição, né, exato, cara. A gente fala muita bosta. Exatamente. 2 horas virando um e-mail. Então tá bom. Muito obrigado e até a próxima. Falou! Henshin.